Seu Kalima, seu Kalima. É Kalimau. Ah, tá bom, é Amidala mesmo. Mas por que você tá nervoso assim, seu Kalima? Cara, como é que não fica nervoso, rapaz? Você não tá vendo a minha careca? Todo meu cabelo caiu de uma hora pra outra. Cara, eu não acredito, velho. Que essa coisa? Tô parecendo... Olha só a minha careca, bicho. Tô parecendo a bunda de um babuíno. Olha só, tá vermelhinha. Porra, eu vou apresentar o CQC daqui a pouco. Já sei, seu Kalima. Pega aquela caveira que tem a língua pra fora e toma aquele líquido lá. Pode ser que recupere seu cabelo. Eu? Você tá maluco? Ô, vem cá, o condenado. Ô, seu filho de uma égua, tu sabe como é que a gente faz aquilo ali? Não sei, seu Kalima. Pois é, eu vou te explicar como é que a gente faz aquilo ali. Aquilo ali tem água de salsicha. Meu amigo, aquilo ali tem resto de miojo. Aquilo ali tem a última tentativa que o Brunão tentou fazer uma sopa. Cara, é tanta gonorreia que tem naquela merda, meu irmão. Que se eu comer aquilo ali, meu povo vai cair, você tá maluco? Tem salsicha naquela porra? Caralho, a última vez que eu comi salsicha, eu me fudi. Você se fudeu com a salsicha? Tive que dar uma viajada aí, eu comi salsicha, passei mal a viagem inteira. Vem cá, seu filho da puta, o que que se importa? Eu tô falando da minha careca. Você fica falando da sua porra, daquela viagem maldita que você deve ter feito pra Caldas Novas, porque você não vai pra outro lugar, né? Pois é, seu Kalima, não tem outro lugar pra ir, não tem dinheiro não. Você não me paga bem, seu Kalima. Eu não sei como é que tu aguenta, subalterno. E tu só pra porra de Caldas Novas o tempo inteiro. Mas cara, eu tenho que saber o que eu vou fazer com a minha careca, velho. O que eu vou fazer com a minha careca? Eu já tentei de tudo, eu já tentei placenta de ornitorrinco. Eu já tentei cocô de avestruz. Eu já tentei dormir de cabeça pra baixo. É, meu Deus do céu, eu já tentei assistir novela das... Mas nada funciona, caraca. Tem alguma ideia, subalterno? Seu Kalima, acho que eu já sei. Que é que você sabe? Já ouviu falar daquelas três pedras? Ah, as pedras da Sankara. Aquela que fazia cutícula, né? Ali na W3. Isso. Sankara. Comi muita Sankara. Mas o que tem? Falaram que aquelas pedras são mágicas. É sério isso? É sério. Pedra mágica? Sei que quando elas estão juntas, elas até ligam, elas acendem. Não sei o que acontece lá. Até a felicidade de uma aldeia, ela pode ser recuperada. Olha, a última pedra mágica que eu ouvi falar, que se chama craque, mas essa não acende nada, não. Tem certeza, subalterno, que essas pedras vão dar jeito? Tenho, sim. Uma vez eu peguei um garotinho. Que isso, subalterno? Que isso, você só... Subalterno, isso aqui é programa com... Subalterno, isso aqui é programa com faixa etária. Subalterno, porra, subalterno. Tá... Aí depois, subalterno, tá vendo, seu filho da puta, por que tu me viaja o dia inteiro só pra Caldas Novas? Porque tu fica soltando essas gafes, os patrocínios depois fogem. Reformula essa frase, subalterno. Não, deixa. Não, é assim mesmo. O editor desse teatrinho aqui, ele ajeita. Ajeita nada. Me mandaram isso aqui às pressas. Vai ficar do jeito que tá. Mas de qualquer jeito, eu peguei esse garotinho. Que e isso? Ele falou que tem uma pedra na aldeia dele. E quando as pedras se juntam, faz tudo que a gente quer. Então o subalterno está me falando que o último amante dele falou que tem uma pedra na vila dele. E onde fica essa vila? Essa vila fica perto de uma montanha de gelo e com um local totalmente deserto. E também tem um local que é meio pintado assim, parece que a paisagem dela é pintada em vez de ser real. Eu acho que você está confundindo com o Mágico de Oz, subalterno. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o seguinte? Manda essa galera do Oba-Oba que fica aí do lado aí, só balançando esse bracinho aí. Eles estão fazendo porra nenhuma mesmo? Tudo bando de come e dorme? Manda eles irem lá pegar essas pedras. Eu tô querendo pegar o meu cabelo de volta, cara. Eu tenho que pegar meu cabelo de volta, velho. Eu vou dar uma entrevista no jogo. Ah, já sei. Vou mandar aquele cara ali que só fica gritando, bora Bahia, minha porra. Só tem baiano ali naquela porra, né? Faz sentido, faz sentido. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Hoje eu tô heavy metal. Jurassic Cast. Jurassic Cast no Esse quem vos... Caralho. Tá maluco, velho. Esse quem vos falava era Manuel Calaveira e ele cometeu um crise de riso e não consegue mais falar. É isso. Esse quem vos fala é o Calaveira. Voltamos para mais um episódio épico do Jurassic Cast. Eu não estou aqui sozinho. Está comigo o Miotti. Ei, galera. Indiana Jones, para mim, é o filme que tem a melhor trilha sonora do cinema. Todos os filmes. Foda-se. É bom que eu corto ele falando foda-se, foda-se. Eu boto a música, sobe e ele vai apresentar o Brunão. Você quer que eu fale o quê? Você quer falar, ah, é mesmo? Não precisa comentar nada, eu só tô dando a minha opinião. Não, mas vocês gostam que eu comente, vocês adoram que eu comente, que eu teça um comentário depois do que vocês falam. Está conosco aqui também, Brunão. Bons tempos aqueles em que você podia fazer um filme com as crianças se estapeando, né, bicho? Puta merda. Foda-se. Bons tempos em que se podia agredir uma criança num cinema, né, velho? Num filme, né? Aqui conosco o Dudu Salles, lá do Papo de Gordo. Seja bem-vindo, meu querido. A minha presença nesse episódio hoje é a prova de que o mimimi funciona, porque eu fiz um drama absurdo quando descobri que ia ter episódio de Indiana Jones nessa temporada. Falei, olha, eu tenho que estar nele, e olha eu aqui. Pronto, tá vendo? Aí a gente fala, porra, quando é que a gente vai pro Papo de Gordo? Ele, não, rapaz, é difícil, não tem ritmo de gravação. Ele disfarça, ele faz que nem... Papo de quê? Eu não sei o que, que é isso. Nós hoje vamos falar de Indiana Jones, o segundo filme, que na verdade é o segundo filme, seria um prequel, mas que ninguém sabe disso, pouca gente sabe disso, e no final das contas acaba se tornando o segundo filme, que é o Indiana Jones e o Templo da Perdição de 1984. E pra saber o que a gente fala desta obra-prima do cinema, fique aí que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Chegamos para mais os recados do Jaiminho Interneticos. E aí, beleza? Cadê o Brunão, hein? O Brunão não chegou ainda, né? Tá, as férias muito longas, né? Pensei que você ia falar muito loucas. Deve estar louca mesmo, né? Mas a gente vai ver, vai saber algum dia e algum tá na hora do tchaca. Já pensou se ele volta magrinho? Assim, magrinho, mulher? Ele já tinha peito. Ai, que nojo. Só se ele atravessar um outro portal, né? Um portal de um outro universo. É, ou de uma clínica de estética. É, na verdade, né, de... Cara, que... Olha só, internet, com os recados do Jaiminho rapidinho pra vocês. Fiction Corporation, como sempre, né, gente? Como sempre. Lançamento da Fiction do Clube Obi-Wan, cara, em homenagem a esse programa agora do Jurassic Cast sobre Indiana Jones. Olha que beleza. Tu já viu ela, né, Miotti? Eu já vi. E aí? Tá muito show. Foda, né? Tem um tempinho que eu vi que ele mostrou as artes das camisas desse ano, né? Aham. Uhum. Então eu vi essa do Clube Obi-Wan, porra. Fiquei maluco com ela. E o clube Obi-Wan é o quê, hein? É o clube que o Indiana Jones foge junto com a Willy no início do segundo filme. No início do Indiana Jones 2. Ah, tá. Isso, o filme começa lá. O filme começa nesse clube Obi-Wan. Ai, meu Deus, clube Obi-Wan, eu nunca tinha visto. Pois é, é, na verdade, um easter egg que o Spielberg e o George Lucas deixaram lá no filme. E o nome da boate que ele estava era o clube Obi-Wan. Olha que beleza. E a Fiction, óbvio, que é sagaz, maravilhosa, já começou, já foi, pá! Vamos fazer uma camiseta em homenagem a esse filme e em homenagem a esse clube que sempre foi um dos easter eggs favoritos do pessoal que curte o Indiana Jones, pessoal. Tenho certeza que muita gente nunca viu isso no filme. Eu também. Vai explodir muitas cabeças agora, tenho certeza. E eu também. Tenho certeza absoluta que vai ter nego que vai virar e falar assim... Certeza, velho. Esse que eu acabei de imitar é o Hugo Soares. Nossa. Pode ter certeza. Tão fino assim. Vocês podem ter certeza. A Fiction Corporation é a única empresa, você que tá ouvindo, é a única empresa que é comandada pelo Dr. Fiction. O Alexandre é o Dr. Fiction. A partir de agora você tem que chamá-lo de Dr. Fiction. É o único. O Jurassic Cast é o único que tem um patrocinador doutor. E a Fiction Corporation homenageia as empresas, os produtos, os eventos fictícios que acontecem nos filmes, nos quadrinhos, nas séries de TV, jogos de videogame. Você tem que ver. Você tem que sentir isso daí. Sempre lembrando que as camisetas são confeccionadas naquela perfeita meia malha penteada. 100% algodão, fio 30 com costura dupla, ombro reforçado. errado pra você que é gordo, desgraçado! Eu nunca vi camisa igual a essa, viu? Eu tenho várias camisas de filme, homenagem a filmes também, e não são iguais da Fitch. Cara, e ela não encolhe, viu? Não encolhe na máquina. Não encolhe, pô. E o engraçado é que minha mãe, ela manda pra lavanderia lavar. Ela tem medo de estragar. Eu falei, não precisa, mas ela manda. Ela pode lavar na pedra, que aguenta! Na beira do rio, batendo na pedra. Olha só, Interneticos, a camiseta vai ser... Olha, eu não deveria, mas eu vou dar uma breve descrição pra vocês como vai ser essa peça maravilhosa. A camiseta vai vir na cor preta, cara, com os dizeres Obi-Wan, tudo certinho, aquela arte perfeita. Acho que isso aqui é meio que um azul, é um anil, né, cara? Um anil clarinho. Cara, vai tá parecendo um neon isso é, aqui. É, como fosse neon, esse é um azul neon. Tá linda demais, tá muito, muito, muito fiel ao filme original. Você vai pirar o cabeção, porque está linda demais essa camiseta, cara. E olha, sempre lembrando aí, no mês do lançamento, a camiseta cai de R$35 para R$30. O Alexandre, ele é um péssimo negociante, ele não sabe como é que funciona a vida. Então o que ele faz? Ele pega a camiseta e bota mais barato no lançamento. Enquanto todo mundo dobra o preço dos lançamentos, ele pega e plá. É o poder do Dr. Fiction. Dr. Fiction. Aproveite que esse mês vai ter só essa camiseta. Mês passado foram 3. Esse mês vai ser só essa do Obi-Wan lançado. No mês passado que ele fez a loucura e falou, vou aloprar. Então aloprou 3 camisetas que estavam R$30. Só que agora já voltou o preço normal. Estão R$35. Olha aí, Miotti. Camiseta Clube Obi-Wan da Fiction Corporation. O que é que você tá esperando, criatura? Entra logo aí, www.fictioncorporation.com.br. Resultado rapidinho da Promoceta em parceria com a Taverna do Ogro Encantado e a Fiction Corporation. Quem é que vai levar o Rock Balboa e uma camiseta Italian Stallion? É o Roger Gelonese. E a frase dele ficou bacana, hein? Foi uma mini poesia, né, cara, pra falar a verdade. É uma poesia a frase dele. O mundo vai te puxar pra baixo. O mundo vai te mostrar números que provam que você não pode fazer. As pessoas vão te vaiar, tentar te derrubar. Mas se seu coração bater forte o suficiente pra abafar o som do mundo, não sobrará nenhuma outra voz além do seu pensamento. Eu te treinei, garoto. Sua mente é de um campeão. Então vai lá e vença! Cara, tô até arrepiado agora. Eu precisava ser tão emotivo, cara. Olha, no iniciozinho eu pensei assim, em breve no Jurassic Cast, Lucas Abura lendo passagens da Bíblia. E agora nós temos aqui os outros vencedores da Miotti, que foi do segundo ao sexto lugar, né? Isso, que ganharam a camiseta também da Stalin Stallion. Foi o Carlos Ferreira com a frase: o que diabo você está esperando? Apanhar a galinha é uma coisa, agora tá na hora de ir lá e pegar o cinturão. Marco Silva escreveu: Rock, diabos, levante e lute. Esse cara está entortando a sua cara. Eu achei essa aqui genial. Então a próxima aqui é do Francisco. A frase dele é assim: olha pra mim. Aí dá um tapinha de leve no rosto. Olha pra mim. Tu não acreditava em ti? Eu não acreditava em ti. Ninguém acreditava em ti. Mas agora tu chegou aqui onde ninguém achava que tu chegaria. Agora vai lá e mostra pra todos que eles estavam errados. Vai lá e arrebenta ele! Cara, o Lucas hoje tá shakespeareano, né, tá, velho? Hoje tá. Nossa senhora, vocês estão me dando daqui... frases shakespeareanas pra ler. Tá shakespeareano hoje, cara. O Denis Alonso escreveu: vem cá, Rockzinho, presta atenção que vou te ensinar algo novo que vai explodir sua cabeça. Aliás, evitar que te explodam ela chama-se esquiva. E a última frase foi da Cibele: eu falei pra você, seu filho da mãe, que eu tinha aprendido com o melhor lutador de todos. Pateta. O treino tá todo aqui nesse vídeo. Eu sei a referência que ela fez. Muito boa, viu? Excelente, excelente. Na verdade, eu tava lendo as frases. Todas as frases são muito boas, né? Sim, exatamente. Obrigado a todo mundo que participou. Obviamente que nós queríamos dar o prêmio a todos que participaram, mas não podemos dar para todos. Mas continue isso aí, pessoal. Fiquem ligados nas redes sociais do Jurassicast, Twitter, Facebook, para vocês saberem quando que vai participar dessa promoção legal. E essa aqui foi anunciada no programa, né? Se você não escuta o recado do Jaiminho, tomou na tarraqueta e tem mais é que se lascar mesmo. da podesfera, onde é que nós andamos por aí? Eu sei que eu estive lá no Cidade Gamer 65. Filmes que deveriam virar jogos. Olha só, papo divertidíssimo. Muito palavrão, muita sacanagem em cima dos outros. Obviamente eu que sacaneei os outros. Eu também estive lá no Frango Fino, número 32, que eu estou envergonhado. O programa já saiu há uma semana atrás. E a gente está resolvendo muito problema aqui, muita pendenga aqui no Jonascast. O erro foi meu, pra falar a verdade, eu esqueci de colocar na lista das andanças. Mas assim, eu quero pedir desculpa de novo. E venho aqui dizer que eu estou no Frango Fino, número 32, a Jurássica Mexeriga do Bom Scott. Eu também tive andanças aí na podosfera. Não foi bem andanças de participar de podcast. Me chamaram aí pra fazer leituras, fazer participação como em audiodramas próprios que alguns estão produzindo. Quero citar aqui então o Pauta Livre News 66. Peraí, pera, rapidinho, Lucas. Calaveira. Oi. Alguém assinou contrato pra chamar o Lucas? Eu, inclusive, vou falar isso agora. O pessoal tá muito saidinho, o pessoal tá muito cheio de perninha. Meu irmão, a parada aqui é na base do pagamento. E aí, como é que tá pagando essa porra? Não tá, porque senão a gente não vai liberar o Lucas, não. Que se foda. Pois é, pô. Tem esse negócio não. Vamos lá. Pode continuar, Lucas. O Lucas é nosso. Poxa. Agora eu fiquei até tímido agora. Você tem a obrigação de escutar esse Pauta Livre News número 65, que é a Cavalgada dos Vermes, que eles falam sobre o livro Duna. Tá espetacular o podcast. E lá eu faço a leitura de alguns trechos do livro Duna. Eu também, falando de um podcast que já saiu, acho que umas duas semanas aí, mas é um podcast muito querido meu, do Cine Masmorra, número 37, eles falaram dos quadrinhos e da obra Game Pés Descalços, do Keiji Nakazawa. E a Angélica me pediu para que eu fizesse a leitura da carta do Keiji Nakazawa, explicando por que ele resolveu escrever essa obra. Muito bacana. E também eu fui convidado para participar de um audiodrama lá no podcast Cultural Note, número 15, Realidades Alternativas. E lá eu faço o vilão. Lá eu sou o Destino. Vai lá, escuta lá que tá bastante bacana. Eu sou o Destino, olha ele. Todos crentes que é moço. Agora eu queria falar só de um podcast que a gente não participou, mas eu achei que ficou muito bom. É o Radiofobia 94 com Manolo Rey. Ficou legal, né? Porra, ficou muito bom. Acho que esse aqui vale a pena o pessoal escutar, tá? Olha aí, pessoal. Quem não sabe quem é Manolo Rey, eu só vou falar uma pessoa que ele faz. O Homem-Aranha. Então escutem esse Radiofobia 94 de programas com dubladores. Escutem lá que tá muito bom também. Tá muito legal mesmo, cara. Foi muito divertido. Parabéns ao Léo Lopes. E o Tá Na Hora do Chaca 3, que é o nosso vlog, né, Miotti? Tá encaminhando, né? Tá indo. Tá legal, o pessoal tá gostando, tá dando feedback, tá meio tímido ainda, mas tá gostando. Pelo menos não vai receber nenhuma crítica até agora, né? Tá gostando, o pessoal tá gostando, então curta lá. Tá Na Hora do Chaca 3, a gorda, a farinha e o rebol. Então você que tá ouvindo isso já imagina do que foi dito, né? Nós fizemos o top 10 dos piores filmes adaptados dos games. Olha só, cara, e deu o que falar, viu? Foi bom, viu? A abertura do programa já tá de rachar de rir. Tem o link aí direto no post e no site também. Ah, pessoal aqui de Brasília, só um recadinho rápido. Nós estaremos na Bu Espaço Geek na inauguração dia 5 às 19h30. Eu e o Miotti estamos confirmados, nós iremos mesmo. Agora a gente não sabe se o Brunão vai, porque a gente não conseguiu falar com ele, mas ele deve ir também. Mas apareçam lá se você estiver aí, nos arredores de Brasília, na comercial da 406 Norte, né, Miotti? Já tá o link todo no post aí. Quem é fã de Brasília, parece lá que vale a pena, viu? É uma loja que tem muita coisa boa pra muitos geeks e nerds. Recado dado, recado cumprido. Vamos voltar agora para o Indiana Jones 2 e o Templo da Perdição, que tá bom pra cacete. Very funny, Dr. Jones. Very funny. Caralho, meu, Lucas tá travado, meu. Very funny. Que ele cheirou, rapaz? Puta merda. Porra, meu. Indiana Jones e o Templo da Perdição, 1984, Miotti. Esse tu vai se peidar, miote, fala aí. Pior que com o Indiana Jones que tudo começou essa palhaçada, né, de falar que sou o Joel, né? É verdade. Tá que pariu. Mas eu não tenho culpa, Riders of the Lost Ark. Ah, aqui é fácil, Indiana Jones and the Temple of Doom. E deu o quê? Temple of Doom. Temple of Doom. Temple tem nome de absorvente feminino, não tem? Temple. Dia e noite, Temple. Use Temple. Use Temple, sempre. Olha só. É o segundo filme da trilogia do Indiana Jones. Eu não vou falar com a trilogia porque eu descarto o último filme. Não sei por quê. Porque quem manda nessa porra sou eu. Não sei porque as pessoas descartam. Pô, o filme não é ruim. Você quer saber o meu sentimento sobre o quarto filme, que nós não vamos falar sobre ele agora. Mas o meu sentimento sobre o quarto filme, assista o episódio de South Park falando sobre o quarto Indiana Jones. Aí você vai entender o meu sentimento. Que é quando aparece o George Lucas e o Spielberg estuprando, literalmente, geralmente o personagem do Indiana Jones. É assim que o desenho acontece. Não, acho que não é muito exagero, não. Que isso? Indiana Jones e o Templo da Perdição. Dudu Salles, você viu o filme, Dudu Salles? Apesar de não saber na época que esse filme se passava antes do Caçador da Arca Perdida, eu assisti esse filme antes do Caçador da Arca Perdida. Eu também. Foi o primeiro filme de Indiana Jones que eu vi. Eu lembro que eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu vi na casa do meu padrinho aqui em São Paulo. Era um domingo de tarde, eu não sei. O pessoal tava assistindo em VHS e eu cheguei, já tava na metade do filme, continuei assistindo, depois voltei a fita e assisti o filme todo de novo. Foi amor à primeira vista ali pra Indiana Jones. Só muito tempo depois eu fui ver o Caçador da Arca Perdida. Se eu não me engano, eu vi a Última Cruzada depois ainda, que eu já vi no cinema. Até então, pra mim, aquele era o único filme de Indiana Jones. Não sabia que tinham vários outros, não. E eu fui ver de novo pra gravar esse podcast na semana passada. Cara, eu achei foda porque o filme continua bom, entendeu? Bom pra caralho. Ah, continua, porra. Muito bom esse filme. O próprio Total Recall que vocês falaram outro dia, tava passando o XNHD. Eu fui assistir aquele filme no XNHD, cara, e puta, me deu nojo de verdade, porque não bastasse o filme ter ficado envelhecido mal, ainda tava em HD, puta que pariu. Eu vi. Já Indiana Jones não, ele continua funcionando muito bem. Tem um, claro, os efeitos especiais não dá mais pra fazer comparação, porque algumas coisas envelhecem, não tem jeito, mas o filme ainda funciona bem demais. Como todos os Indiana Jones, ele é um filme cheio de clichê, porque ele é um filme montado em cima de um clichê, que é o clichê do herói lá da década de 20, da década de 30, que o George Lucas assistia, né, que a gente já tá careca de saber disso, mas funciona muito bem, eu concordo muito bem com você, cara. É clichêzudo, você tem tomadas de cena que você sabe que vai acontecer daquela forma, não só porque você assistiu o filme, mas porque o diretor vai fazer aquilo que é um clichê dos filmes de aventura daquela década que eu falei agora há pouco, mas mesmo assim funciona muito bem, concordo totalmente com você. E até umas coisas assim, eu assisti o filme de novo com o Mayra, né, com a minha esposa, e ela comentando que aquela cena clássica lá da mina nos carrinhos, e briga com o carrinho, ele dá murro, o cara desce, e que é uma parada muito trapalhões. E é mesmo, mas funciona. As caras e bocas do Harrison Ford naquelas cenas assim, funcionam de verdade. Por mais que tenha um monte, mas um monte de clichê, funciona exatamente porque os clichês funcionam. Eles conseguiram fazer com que aquela estrutura ali desse certo. Eu vi o filme faz uma semana. Tirando um outro efeito que envelheceu mal, eu não consigo ver nada de defeito naquele filme. Naquela cena lá do túnel que sai aquela água, os três ali no paredão na montanha, Deus me livre e guarde. É o único defeito que eu consigo enxergar, cara. É, exatamente. Os efeitos especiais envelheceram mal pra caralho. Muita coisa. Tem umas cenas que você percebe claramente o fundo pintado. Que foi gravado em estúdio e tem um fundo pintado atrás. Sim. Eu vi. Eu tô assim até com a cena, que é fica o Indiana Jones e a Willy discutindo no corredor. Tem esse, mas não é só esse, não. Ah, Zé Mané, puta que pariu. Esse tem um fundo pintado de verdade. Isso é o maluco lá de trás. Corra. Eu já não tô falando sério. Não, tem uma cena com o Indiana Jones e o Short Round. Quando eles estão naquela vila lá do povo e tal, eles estão no alto de uma montanha e ele tá lá conversando. Chega um Short Round, você vê aquele fundo ali que parece um grande vale, é que ele é pintado. Hoje você percebe que ela porra é pintada. É verdade. Que tem até uma estrela cadente? Exatamente, tem até uma estrela cadente. A cena deles no bote caindo do avião, que é uma das maiores mentiras do cinema, mas é muito bem feito, você percebe naquela cena deles descendo lá a montanha, você percebe o lance do chroma key através do cabelo da Willy. Você vê lá os pontinhos azuis, assim, porque o chroma key tava ali atrás, mas são coisas que você nota hoje. Naquela época você não notava e você entende, você perdoa. Pra ser bem honesto, eu acho que os efeitos do Homem-Aranha 1 envelheceram muito pior do que o de Indiana Jones, por exemplo. É bem capaz mesmo, cara. Até porque os efeitos do Indiana Jones e o Tempo da Perdição, eles eram muito mais artesanais do que computação, né? Porque não tinha computação naquela época, então... Era basicamente efeito mecânico. Era basicamente chroma key. Chroma key e efeito mecânico. E o efeito mecânico, se ele tivesse sido bem feito, ele não envelhece, cara. Um exemplo clássico, que a gente já falou aqui, é o Aliens, o Resgate. tem lá o boneco da mãe alien. Cara, aquele boneco é perfeito, cara. Você olha hoje e você fala, cara, isso tá melhor do que o Aliens e Predador inteiro. Só aquela cena, né? Só aquela cena. Então, assim, o Homem-Aranha provavelmente envelheceu muito pior porque é baseado completo e totalmente em efeitos visuais de computação gráfica, que fica realmente datada. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e na verdade é o que me irrita um pouco, é que pra mim, o Indiana Jones e o Templo da Perdição parece um grande passeio num parque temático. Vocês não se sentiram assim, não? Isso te irrita por quê? Cara, porque um filme não tem que parecer um passeio no parque temático, né? O filme acho que tem que parecer um filme. Engraçado você ter mencionado isso, porque no DVD do Indiana Jones e o Templo da Perdição, o George Lucas e o Steven Spielberg estavam conversando sobre a sequência. E eles disseram que, na época do Caçadores da Arca Perdida, vários críticos disseram: parece que você comprou um ticket pra Disneylândia e tá indo ver um filme. É mesmo? É. E aí eles falaram: ah, é? Então beleza, então a gente vai exagerar mais ainda agora, porque a gente quer botar uma montanha-russa dentro do filme agora. Não, a parte do carrinho não me incomoda. Nos Caçadores, você tem muita locação aberta, que é lá no Egito, né, e tal. Eu nem lembro se eles gravaram no Egito ou não foi na maldita lá da Tunísia. Foi na Tunísia. Então você tem mais locações abertas. Passa mais uma sensação de que aquilo existe, entre aspas, muitas aspas. No Indiana Jones e o Templo da Perdição, sacanagem não. Quando ele vai entrar no Templo da Perdição, que é quando ele vai encontrar lá a galera que tá matando os outros, arrancando o coração pela mão, velho, aquilo ali, porra, sacanagem não. Vocês até me perdoem se eu estiver exagerando, mas pra mim aquilo ali tá no nível de Chapolin Colorado. Vamos por etapas, assim. Uma coisa eu concordo com você. Esse filme tem poucas locações. É uma parte do filme gravado em estúdio. Separando pra ver, assim, o que é que acontece fora de estúdio? Acontece a cena do Indiana Jones naquela vila lá, na hora que ele chega e tal, e acontece as cenas a caminho... Foi gravado lá na Bahia, aquilo ali. E acontece as cenas a caminho até ele chegar lá no palácio. De resto, o filme inteiro é estúdio. Aquela sequência inteira de abertura, que é, puta, sensacional. Pra mim, a melhor sequência de abertura de filmes de todos os tempos. Aquela sequência toda foi gravada em estúdio. Toda parte do templo é em estúdio. Toda parte no palácio é estúdio. Então, até concordo que dá essa sensação. Não dá pra negar isso. Mas eu não acho que ficou essa parada tosca. Eu não acho que você fique com essa percepção, assim, de que parece que as pedras são pedras dos trapalhões, que é de isopor. Eu não fiquei com essa sensação, sacou? Então eu me expliquei errado, porque eu não tava falando no quesito técnico. Obviamente que um filme do Spielberg nunca vai ter o mesmo nível de um acabamento técnico do episódio do Chapolin Colorado. Só que, por exemplo, a abertura da caverna é em forma de caveira. O deus que eles... que é o deus lá, o Kalimar, que eles ficam venerando, tá gravado de uma pedra. Então parece coisa, assim, bem infantil. Parece um livro mais infantil. É o lance dos clichês que a gente tava falando mais cedo. Cara, mas não é só a questão do lance do clichê também. Ele é clichê porque esse é um dos filmes que também é mais baseado naquele seriado dos anos 30 lá que a gente falou, que o George Lucas gostava de assistir e tal. E naquela época, os seriados, etc, de filme assim, era isso, cara. Então, assim, era a caveira gigante onde a porta era na boca. E o Spielberg e o George Lucas gostam dessa merda. E iam fazer desse jeito, entendeu? Eu acho que não dá muito pra gente fugir disso, sabe? Por exemplo, as três pedras lá de Sankara vão ser os dois olhos e o nariz. Poxa, que clichê ridículo. É clichê, mas funciona, cara. Funciona. E eu acho que o filme, ele funciona muito bem até hoje, cara. Você bota... Cara, o que, que você prefere assistir? Indiana Jones e o Templo da Perdição ou Transformers 3? Indiana Jones sem pensar duas vezes. Sem pensar nem meia, velho. Sem pensar nem meia vez. Então, assim, cara, por mais que tenha seus defeitos, por mais que tenha coisa datada, o filme funciona muito bem e é ainda um dos melhores filmes de aventura de todos os tempos, na minha opinião. O que, que você acha, Melty? Eu acho que, assim, o Indiana Jones é todo, em todos os filmes, mistura muito bem ação, aventura, comédia, né? É isso que eu gosto do filme, porque ele mistura tudo. E muito bem. E eu acho que ele, como protagonista, funciona bem demais. Ah, com certeza. Eu sou uma putinha master, assim, do Harrison Ford, que eu acho ele sensacional. Eu não consigo achá-lo ruim em nenhum filme. Até nos filmes ruins dele, eu continuo gostando do cara. Ele é aquele cara que eu vou assistir um filme só porque ele tá lá. O filme pode ser uma merda, tipo Cowboys e Aliens, mas eu vou ver só porque ele tá lá. Esse personagem, puta, encaixa muito bem com ele. Você olha pra cara do sujeito, ele tem um carisma absurdo. Você não consegue não torcer pelo cara o filme inteiro. Até quando acontecem aquelas sininhas, assim, que você sabe como como vai acabar, que você entende o que vai acontecer, mas você não consegue não torcer pro cara. E eu acho que a força do protagonista é que faz toda a diferença. E pra ser bem honesto agora, olhando agora com um olhar crítico, eu vi o filme de novo hoje em dia, eu continuo achando ele bom, mas tem umas paradas, umas forçações de barra, umas, não é furo em roteiro, mas é forçação de barra que complica absurdamente o lance de você comprar aquela história inteira. Só um exemplo besta pra caralho, assim, aquela inundação que acontece dentro do túnel no final da história. Eles derrubam uma mega caixa d'água. Ok, vamos supor que aquela caixa d'água inteira realmente dava aquela quantidade de água. Eu acho forçado, mas vamos supor que realmente acontecia isso. E eles fogem durante um período enorme e aquela água perseguindo eles loucamente. Aí chega uma porra de um momento que a água tá vindo de lá, eles entram num túnel à direita e a água passa reto. Aí depois, quando já está em outro túnel, a água vem de um outro lado, assim. A água não poderia entrar no mesmo buraco que eles entraram. Tem umas paradinhas de... Trapalhões! Mayra acabou de abrir a porta pra dizer que você foi de trapalhões. Não, só faltou um Cacildes ali, né? Não, mas sabe o que é isso, Dudu? Sabe o que é isso? Isso é o escapismo, cara. Sim. Essa é a diversão escapista. A graça é exatamente essa. De ser uma coisa absurda. O cara está num avião desgovernado, não ter paraquedas na porra do avião, ele abrir a porta, chamar os outros dois, juntar, pegar um bote, pular e inflar o bote no meio do espaço aéreo, despencar com aquela merda, chegar no chão e estão os três intactos. E é foda pra caralho, velho. É que nem a cena do trilho, que não tem o trilho. Não, mas isso aí não incomoda, esses exageros de roteiro, pra um filme onde você tem um arqueólogo, que primeiro, eu já disse isso no primeiro filme que a gente discutiu, aí você tem um arqueólogo gostoso, gostosão, não que eu acho ele gostoso, mas o cara é todo gostosão, o cara tem é tudo físico. Isso significa que sou gay? Significa. Arqueólogo por si só já é careca e baixinho. Mas é automático. Tu é arqueólogo, tu automaticamente encolhe e fica gordo. E fica careca. Já é difícil assim. Então assim, você tem que ter a mente aberta, cara, pra assistir um filme desse. O que eu digo em relação ao lance da força do protagonista, como você acaba comprando essas coisas, essa mesma cena do carrinho pulando foi chupada alguns anos depois em velocidade máxima, com aquela porra daquele ônibus cheio de bomba, que pula a altura lá do viaduto e tal. Por mais provável o lance do ônibus conseguir pular aquele aqui do outro lado, do que o carrinho que saiu de um trilho e caiu no outro trilho certinho do outro lado, mas de um lado tinha Keanu Reeves com aquela cara de cu eterna dele, do outro lado tinha Indiana Jones. É muito mais fácil você comprar que o do Indiana Jones aconteceu de verdade, é muito mais fácil você tá torcendo, tá empolgado por aquilo dali, entendeu? É nesse sentido que eu digo. Não, eu concordo, e acho que até porque o próprio Indiana Jones, ele tem esse lado de fantasia também, né? Isso. E é por isso que funciona, porque o arqueólogo, no filme do Indiana Jones, ele é um aventureiro, né? Então, porra, o cara usa chapéu, jaqueta de couro, chicote. Não, e como é que aquela porra daquele chicote dele funciona, né? Que ele joga o chicote rola, ele pula, depois ele, sei lá, ele dá um toque mágico, o chicote se solta e cai na mão dele de novo. Tem um botão secreto pra desenrolar os capôs do chicote, não é possível. Então, assim, tem todo esse elemento de fantasia, sabe? De, por exemplo, o filme inteiro ele tá beirando ali entre o fantástico e o real, né? Por que que teria aquela multidão de insetos ali, cara? Não é possível ter tanto inseto num lugar só, entendeu? Aí é onde entra a fantasia. Se fosse no Senhor dos Anéis, ia ter três trolls ali. Então, assim, eu acho que ele brinca o tempo todo de ser real com coisas fantásticas que não poderiam acontecer. Por exemplo, a água não entrar na curva. Cara, pra mim o melhor exemplo disso é a famosa cena do banquete lá com coisas nojentas. Em nenhum lugar do mundo as pessoas realmente comem aquela merda. Mas é muito foda ver aquilo dali. Na hora que bota aquela mega cobrona na mesa que corta e sai as cobrinhas, a galera pegando e... Bicho, aquilo é muito fantasia escrota. Será que não existe mesmo na Índia, não, cara? Porque indiano come umas paradas tensas. Não, cara. Inclusive, na Índia, esse filme é considerado extremamente preconceituoso por conta dessas merda. Por conta de neguinho ficar achando milênios que indiano come... sorvete de cérebro de macaco, porra. Porra, eu achei, cara, a vida inteira. Eu achava que nego comia. Não acho ruim os caras se sentirem ofendidos, não. Porque se fosse aqui no Brasil, nego botasse a gente comendo dentro de uma bola de futebol coco, velho, isso não existe, não. É, não, eu acho que tá certo, ficou ofendido sim. Cara, mas é nojenta aquela cena do banquete. Puta merda. Abrir aquela cobra flambada com aquele monte de miokusu saindo lá de dentro, velho. É muito nojento. Vocês perceberam que o Indiana Jones não bota nada na boca daquele banquete lá? Porque ele não é doido, né? Não, não, mas percebe que assim, é uma coisa sutil, ele, não, ele tá sempre com um garfo assim, ele finge que vai pegar, mas nunca bota na boca. É, mas na primeira cena dele, quando ele tá ainda na aldeia lá, com aquela comida nojenta com mosca voando, ele come. Não, ali tudo bem, mas ele come é a cobra, né? Porque ele tem medo dessa porra. Ah, sim, sim. Mas eu acho que a cobra colocaram longe dele também, não sei. Mas cara, a cobra é nojenta, mas pra mim os caras comendo a bunda do besouro é pior. É, tudo ali é o foda. Sorvete do macaco é bizarro, a sopa de olho, tudo ali é feito pra dar aquela reação na gente. gente que acaba fazendo o papel do espectador ali é o Willy, né? Ela tá ali, ela é a gente no meio daquele inferno todo. Mas outra coisa que eu acho legal é, por exemplo, ao mesmo tempo que eles estão botando essas coisas completamente irreais e fantásticas, ele tá ali na mesa tratando sobre o culto dos Tugis que teve na Índia, que sacrificava gente e não sei o quê, e que os ingleses, quando dominaram a Índia, acabaram com essa porra. É, isso aí é um fato histórico, inclusive, né? E é um fato histórico, entendeu? Então, ele tá o tempo todo brincando com isso. É a mesma coisa no Caçadores da Arca Perdida, cara. Alguém achou a Arca Perdida? Tem algum museu a Arca da Aliança? Tá em algum museu? Eu tava vendo um documentário sobre isso outro dia, nego. Não sabe nem se essa porra existe. Exatamente. Então, outro dia estavam falando que a Arca Perdida tava na África. Ou seja, ele inventa uma história completamente fantasiosa em cima de um possível fato histórico. A gente não sabe nem se aquilo aconteceu, porque tem gente que acredita que aquilo foi verdade, que aquilo aconteceu, e tem gente que acha que é tudo uma alegoria. Então ele trata aquilo como se fosse ao mesmo tempo uma coisa histórica e ao mesmo tempo uma coisa fantasiosa. E aí ele pode fazer, no meio do Egito, um templo onde você vai abrir e vai ter 1 bilhão de cobras ali vivas, entendeu? Estão comendo os besouros do segundo filme, né? O que eu acho fantástico do Indiana Jones é isso, ele tá sempre brincando entre a linha, entre o real, o que que é real e o que que é fantasia. É outro fato histórico também do primeiro. Tem-se a lenda de que o Hitler realmente era um ocultista. E ele designava batalhões pra procurar, tipo, o Santo Graal, essas coisas assim. Ele fez isso sim, fez isso sim. É confirmado isso? Porque até então eu sabia que era lenda. É confirmado? É confirmado. Há de se convir que os nazistas estivessem no Egito procurando a Arca Perdida. Como é totalmente plausível que exista a remanescência de uma cultura totalmente aniquilada pela força britânica, que cultuava um deus que se tirava um coração do cara e o cara continuava vivo. Outra prova aí de que é realidade ou fantasia, né? Às vezes ultrapassa um pouco a nossa crença e a gente fica, caraca, como pode? Ah, mas a pessoa não fica viva quando tira o coração, não? Fica durante um tempo, até a hora que ele joga naquele poço de lava, aí o coração pega fogo, mal show off do cara também aquilo ali. Não, mas peraí, aí vocês estão confundindo. A pessoa sem o coração fica viva até o momento que ela vê que ela está sem coração. Nos Looney Tunes, né? Não, no próprio filme. O cara tira o coração e o cara queima, né? Vivo. É. Só quando o cara cai na lava que ele realmente morre, que o coração pega fogo. E o que é mais legal é que quando o cara cai no poço, que ele queima o coração dele na mão lá em cima, queima também. Que porra, não faz o menor sentido, né, cara? Wi-Fi. Não, o pior é isso. O pior é que enquanto tá fazendo isso, tá a torcida do Bahia ali na frente gritando. Oi, oi, oi, oi. Eu fico imaginando o Torino naquele lá no meio. Bora, né? Bahia, minha porra, entendeu? É como diz o Brunão, aquele públicozinho ali é qualquer coisa, né, velho? Vale qualquer coisa, porque, velho... Qualquer nota. Eles cultuam o Kalimá com uma má vontade. Velho, que horas a gente vai comer a cobra, hein? O cara, meu irmão, sei lá, velho, eu vim pelos besouros. Levanta o braço aí, vamos lá. Sabe, numa má vontade. Eu, se fosse o cara que arrancou o coração, eu ia interromper. Eu falei, peraí, segurei, solta. Galera do Atabaque, segurei. Dois tempos, do Birimba. Segurei, rapidão. Pedi pra parar, parou. Ó, o pessoal aí do outro lado, por favor, vamos fazer um negócio. Vamos levar a sério, porra? Kalimá veio do quinto dos infernos só pra estar aqui. Vocês vão ficar nessa putaria. Você aí, o primeiro da fila. Meu amigo, levanta essa porra desse braço. Vocês estão todos uns porra de uns indianos gordos. Os caras acham que a galera é mais bem alimentada. Tu não vem me falar que vocês estão sendo maltratados, não. Pô, vamos fazer um negócio aí direitinho. Porque a galera tava numa má vontade foda, velho. Numa má vontade foda. É. Mas então é isso. No próprio Última Cruzada, é a mesma coisa de novo. Da caça da Arca Perdida, né? Um fato, em teoria, histórico, que também é capaz de fazer um milagre, uma coisa que é fantasia, que a gente nunca viu. Tá sempre brincando com isso. Até no 4, cara. Aliens. A gente não sabe se isso realmente acontece ou não. Ai, saco, puta que pariu, essa porra desse lugar fedorento, esse calor do caramba, cara, que a gente cai aqui, pelo amor de Deus, você não sabe pilotar aquele avião, não? Seu burro, seu arqueólogo burro, como é que você é um cara tão forte e você não consegue nem pilotar um avião? O que foi agora, Willy? O que foi agora? O que foi? O que foi? O que que foi? Você tá vendo onde é que a gente tá? Você tá vendo onde é que a gente tá? Nem aquele lixão daquela novela das... Estamos num palácio. Olha que coisa linda. Palácio? Comendo cérebro de macaco? Você sabe o que que eu tenho? O que que eu tinha pra comer lá na minha casa? Eu tinha prato bom e do melhor. Eu tinha pavão. Eu tinha Chester. Eu sou rica! Eu adoro Chester. Você sabe que Chester que eles têm aqui? O cara me pegou uma jiboia e abriu e saiu um monte de mioco sul dessa jiboia. Até parece que você nunca comeu nada pior do que isso. E eu conheço o seu passado, eu sei. Você é com aquele chinês lá, o Song Lu, Song Lao, sei lá, Xing Ling. Você não comia nada de bizarro que ele passava pra você? Dr. Jones. Foi muito engraçado, Dr. Jones. Cara, escola e transplantação biótica é foda. E você ainda me traz essa peste desse moleque enjoado? Por que que tu não entregou isso aí pra adoção? Pelo amor de Deus, esse menino come pra caramba. Ele já comeu minhas jujuba tudo. Agora você fica querendo dizer... E olha, você não vai me dizer do chinesinho lá não, viu? O aquele chinês não fala, ele não é metade do homem que ele você... Ele não comeu todas as suas jujubas, Willy. Você tava pagando jujuba agora há pouco, quando a gente passou de elefante. Baixinho. Dr. Jones, muito engraçado, Dr. Jones. Vocês dois se merecem. Vocês são a dupla mais cafajeste que eu vi na minha vida. Esse anão, esse japonês filho da puta, não sabe fazer certa coisa do que ficar puxando teu saco, seu safado. Tu não devia era ter saído de guerra nas estrelas. Eu tinha certeza. Tu era um carpinteiro, filho da puta. Tu não devia ter dado mais uma chance. Olha aí, olha agora. Agora tu fica se metendo a gostoso. E eu tô aqui. E eu tô aqui, linda e gostosa. Tu nem... Eu tô ficando assim. Willy, não fica assim não, Willy, não, Willy, não, não fica assim não. Calma, Willy, espera só. Eu tô falando igual o Totó, você tá vendo que você tá falando comigo? Não, Willy, calma. Eu sou obrigada a ficar aqui 8 horas da noite assistindo o Diário de Aula. Esse filme é ruim pra caralho, velho. Dr. Jones. Diga, baixinho. Come ela, Dr. Jones. Vai ser muito engraçado, Dr. Jones. Caralho! Esse moleque é um tarado! Que isso? Seu capunheta! Você quer que ele me compre pra você ficar vendo, né? Seu garoto esquisito. Tu sabe o que eu vou fazer? Eu vou te entregar pra virar namorado do faraó. Do cara aqui. Marajá. Faraó. Eu não me interessa. Todos esses caras são todos enrustidos. Eu quero ir embora. Me tire uma dúvida agora, quero saber a opinião de pessoal de vocês aqui. O primeiro filme, a gente tem um, ou melhor, dois vilões fortes. Tem aquele careca que queima a mão lá e tem um cara que é o arqueólogo inimigo do Homem-Aranha. Eles estão perseguindo uma coisa que é sagrada, mas relacionada com a igreja católica ou com o cristianismo, que é a arca. No segundo filme, tem essa paradinha aí das pedras, que ninguém do mundo ocidental jamais ouviu falar sobre isso. E eu acho que falta um vilão forte. A gente não tem um vilão definido que é um antagonista desde o início. Quando aparece o feiticeiro já, lá pela metade do filme, ele nem no momento, pelo menos eu acho que ele assume aquele papel de o grande vilão da história, não no sentido de que é o antagonista do Indiana Jones. No terceiro filme, eles voltam mais uma vez pra essa questão de algo relacionado ao cristianismo, e eles passam de novo a ter duas figuras de vilões muito bem definidas, que tem o carinha lá, o nazista mesmo, e tem aquela loira gostosa que o Indiana Jones e o pai pegam. Por que que vocês acham que eles deram, sei lá, essa volta, assim, saíram de uma coisa, fizeram totalmente diferente, depois voltaram pra fórmula do primeiro? Vocês acham que essa fórmula do segundo não funcionou? Quando o George Lucas inventou Indiana Jones junto com Spielberg, a primeira coisa que o George Lucas falou foi: você vai ter que fazer 3 filmes, Spielberg. E aí o Spielberg falou: tá, tudo bem, beleza. Se pra fazer o primeiro tem que fazer outros 2, tudo bem. Quando eles chegaram na época de fazer o segundo, o George Lucas estava com a ideia fixa de fazer como no Star Wars, e o segundo episódio do Indiana Jones ser um filme mais sombrio. Tanto que o filme é completamente mais sombrio do que o primeiro, né? Ele, porra, trata de um culto de magia negra, de não sei o que, e tem criança apanhando, criança morrendo, cara arrancando coração, jogando na lava, e o escambau comendo inseto. Pô, Indiana Jones mata o capanga lá do cara enforcado no ventilador, velho. E faz o barulho do pescoço quebrando, do cara quebrando, faz... O outro esmagado na pedra e escambau, né? Então, assim, a ideia do George Lucas era que o Indiana Jones fosse ao inferno e voltasse. né, fosse ao inferno e voltasse. Só que o que, que aconteceu? O Spielberg não gostou do resultado. Ele achou que ficou muito pesado. A crítica em geral desceu a lenha. O resultado na bilheteria não foi o que eles esperavam. Foi alto, mas não, eles achavam que ia dar mais dinheiro. E provavelmente esse tom mais sinistro pesou um pouco na hora da escolha do pessoal ver se ia ver o filme ou não, talvez, né? Eu tô vendo, você falando de grana, eu tô vendo aqui. O primeiro filme custou 18 milhões e rendeu 384. O segundo custou 28 milhões, ou seja, 10 milhões a mais, e rendeu 333, 50 milhões a menos que o primeiro. Exato. E aí o que eles pensaram? Bom, vamos fazer um terceiro? Beleza, vamos fazer um terceiro. Mas então vamos voltar à fórmula do primeiro. E aí voltaram à mesma coisa. Um símbolo cristão como objeto a ser alcançado, né, a ser encontrado, e os nazistas, que, pô, é sempre bom ter um nazista pra te atrapalhar no meio do caminho. Como diria Spielberg, é sempre bom matar um nazista uma hora ou outra, né? Vocês acham que esse lance de acabar colocando O Tempo da Perdição como um filme que se passa antes do Caçadores da Arca Perdida está relacionado com isso também? De, não, ele era mais dark, mas aí ele ficou bonzinho depois daquela experiência e tal? Ou... Não, eu acho que sim, eu acho que tem a ver. O George Lucas queria, no começo, sempre quis fazer, contar a história do Indiana Jones antes do Caçadores da Arca Perdida. Mostrar mais quem era esse cara, como é que ele chegou àquele ponto na vida, né? Por isso que ele fez a série depois, né? Isso, exatamente. Ele fez também depois o Indiana Jones Chronicles, né? Ou em português, o Jovem Indiana Jones. Era bem legal, eu sinto falta de assistir isso. Eu também. Tinha o Indiana Jones cego de um olho, velho, né? Tinham várias versões de Indiana Jones ali, era muito legal. Não, mas quem contava a história era o Indiana Jones velho e cego de um olho só. Ah, sim. Ele abriu o episódio e fechava o episódio, era tipo o He-Man. Sim. Então ele queria mostrar que o Indiana Jones não foi sempre aquele cara bonzinho do primeiro filme. Que ele teve o seu momento de ser um canalha, de ser um caçador de tesouros mesmo, que era muito o que ele via naqueles seriados dos anos 30 lá. E pra mim, eu vou falar pra vocês que faz o total sentido ele voltar às raízes do primeiro filme, porque afinal Indiana Jones, ele é um filme mais, tudo bem que ele tem morte e tudo, não sei o quê, mas ele é um filme mais família. E eu acho que um filme do Indiana Jones mais dark, ó, é um filme do Indiana Jones. Aí se torna, sei lá, um 007 de chapéu e chicote. Mas a ideia do Indiana Jones sempre foi ser um 007 melhorado, né? Tanto é que a história é que o Spielberg queria fazer 007 e o George Lucas ofereceu o Indiana Jones. Essa é a lenda que roda no... Exatamente. O Spielberg disse, ah, eu queria fazer um filme do James Bond. Aí o George Lucas falou, bicho, eu tenho algo muito melhor pra você. Mas na opinião de vocês, vocês acham que foi acertada essa decisão de voltar às raízes? Porque pra mim foi. Foi, e eu acho que o lance de voltar às raízes não foi nem só uma decisão acertada nesse sentido, assim. É porque, vendo o próprio arco do personagem, seria complicado acreditar que aquele mesmo Indiana Jones que no final do primeiro filme tem aquela experiência religiosa, aquela experiência mística com a Arca Perdida, chegasse no filme seguinte e começar o filme ele querendo trocar uma relíquia por um diamante, entendeu? Que bem como o Bruno falou de realmente ser um caçador de tesouros ou algo do gênero. Então eu acho que fazia sentido dar aquela evolução pro personagem, levar o personagem para um outro nível. Eu gosto do Tempo da Perdição, que ele mostra de certa forma essa evolução, né? A própria frase que é repetida no filme mais de uma vez, e que eu acho que define pra cacete isso, que é o que é que ele tava atrás? De fortuna e glória. Fortuna e glória, exatamente. Isso é repetido ao longo do filme, quando chega no final, ele abre mão. Exatamente, ah, você podia ter levado essa pedra e ter conquistado sua fortuna e sua glória. E aí ele fala, não, eles iam botar essa porra no museu e ia ficar mais uma peça empoeirada. Ou seja, ali você já vê que ele já tá transformado, sabe? Ele tá transformado desde o momento em que ele ouviu, quando ele desceu lá pra pegar as pedras de Sankara e botou na bolsa e ele ia embora quando ele ouviu as crianças sofrendo lá no fundo. E ele entra pra ver o que tá acontecendo lá, se fode pra caralho, quase morre, quase que mata um menininho lá, o Short Round. Então assim, ele sofreu pra cacete nessa porra. Tanto que no final, cara, o bicho tá o trapo, velho. Ele tá esgotado. Ele realmente vai pro inferno e volta, né? A ida pro inferno dele foi uma parada até metafórica e tal. Ele foi pro inferno, de certa forma. Foi, exatamente. Ele, porque ele bebe lá o líquido negro de Kalimã. Ele bebe essa porra e fica transtornado. Vira o zumbi... Um zumbi... Lúcido. Lúcido, né? Todo voltado pro mal. E aí, quando ele retorna, quem salvou ele é o menino. E aí ele, não, nós não vamos embora agora, nós vamos ajudar quem tá fudido aqui. E é muito legal. E é muito maneiro, é muito maneiro. Então ele tinha que passar por essa transformação mesmo pra chegar no Caçadores da Arca Perdida e ser mais professor do que aventureiro. Porque no Caçadores da Arca Perdida, ele vai atrás da arca quando vem uma galera chamar ele porque o Hitler tá querendo ir atrás da bagaça lá. Não, o Tempo da Perdição é o único filme que não aparece ele dando aula, não aparece ele na faculdade. Esse aspecto dele professoral não é abordado de verdade, assim. Os caras lá no palácio comentam sobre isso, mas não é abordado como é nos outros filmes. Exatamente. É, eu vou ficar tendo esse trabalhinho, esse trabalho todo pra ter um salário de merda de professor, eu vou sair por aí saqueando túmulo. Ah, pô, mas ele era um professor que estava bem, ele pegava as alunas todas, pô. Um monte de aluno dando mole pra ele. Cara, é por isso que eu gosto dos filmes dos anos 80, velho. Professor come aluna e não tem problema nenhum. Porra, isso é uma beleza. A menina piscando I love you no olhinho. Do olhinho, cara. E todo mundo, pô, tá comendo aquela gostosa ali de 17 anos. Pô, mas tá tranquilo. Pô, bota fé e tal. Esse filme do Indiana Jones, esse Tempo da Perdição, a Willy paga um peitinho de garota, camiseta molhada, e ela é a mulher do diretor, sacou, pô? Era uma parada que era endêmica, a galera curtia mesmo, tá nem aí, faz parte. Deus é testemunha que eu procurei essa internet de meu Deus por uma foto dos peitos dela e não tem, velho. Não tem. E a Willy, ela é gata. A Kate Capshaw. Kate Capshaw, que é a atriz que fez o papel da Willy, que é, inclusive, a pergunta que eu ia fazer pra vocês agora. Vocês acharam que a Willy foi uma boa Indiana Girl? Eu acho ela a melhor de todas. Eu também acho. Eu gosto mais dela do que da Marion e do que da outra lá, a nazista do terceiro filme. Pra mim ela é a melhor de todas porque ela faz o contraponto perfeito com ele. É, o que eu acho legal da diferença das Indie Girls é que a Marion, ela é mais aventureira como ele, né? Ela é a versão feminina do Indie, porque ela entra na porrada, ela bebe, ela dá tiro, ela não tá nem aí, né? Já a Kate Capshaw, a Willy, ela é mais a garota em perigo, né? Que, é, pô, nesse filme faz muito sentido ela ser a garota em perigo. Ela é dandoca em perigo. Vocês estão aliviando, a Willy é uma puta. Sim, isso também. A Willy, isso fica implícito, mas a Willy, eu não tô exagerando, a Willy, ela é uma, tipo, uma espécie de corista. Ela dava pra aquele chinês lá do início do filme, ela dava pra aquele chinês pra poder ficar lá cantando na casa dele, certeza. Ela era tipo amante do cara e tal, certeza. Isso, ela era uma prostituta. Então, assim, ela é uma corista dos anos 40 e ela deixa isso bem claro. Eu tenho amigos ricos e tal. Então é uma coisa completamente fora do universo da Marion, que a Marion é uma sobrevivente, né? É, mas a Marion, que eu acho legal dela, é que, por exemplo, o pai dela foi professor e foi, tipo, o mestre do Indiana. Então eles tinham uma relação e tal. Isso, então ele tem todo um histórico, assim. Eu acho que faz muito sentido ele voltar a ficar com ela no quarto filme, sabe? Ele não combinaria com nenhuma das outras. Com nenhuma das outras, pois é, assim. Achei show ele voltar pra Marion, cara. A Marion é a minha favorita. Agora, a mais divertida, com certeza, é o Willy Scott. Os diálogos dos dois são sensacionais. Pra minhas cenas mais engraçadas é com ela, cara, que ela é muito over. A minha melhor cena dela, desses ataques de pelanca dela, é quando eles vão pular do avião. O baixinho vira e fala assim, no parachute, aí ele, short, pega o bote inflável aí. Aí ela, we're not sinking, we're crashing! Eu acho muito bom a cena em que eles estão na ponte e ele vai cortar a ponte. Nossa, pra mim é a melhor agora, dela, cara, porque ela oh fala assim, my God. Oh my God! He's crazy! Não, eu falo assim, he's nuts. Toda aquela cena deles no palácio, cada um em um quarto, e vai pra um quarto ou não vai, aquele diálogo deles, puta, é muito legal. Na hora que ele finalmente entra no quarto dela, a reação dela, ei, eu tô deitado aqui, ó, eu tô deitado aqui. Aí ele vai na estátua, pega nas tetas da estátua, e aí ela, ei, eu tô aqui! Cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom, cara. Excelente. É muito bom que ela fica provocando ele, né? Ele fala assim, você dorme com joias? Que eu achei isso ridículo também. Eu falei, velho, a mulher botou joia pra dormir. Aí ela vira e fala assim, nothing else. Tipo, nada mais. Caraca, tipo assim, é provocação, né? Aí quando ele entra no quarto dela, que tinha acabado de tentar matar ele entra no quarto dela chutando a porta, ela vira e fala assim: oh, o índio, oh my god, be gentle, be gentle. Assim, caralho, meu irmão, o cara vai me comer igual um cavalo come uma égua. Be gentle, be gentle. Cara, ela se peida toda. Não, peraí, cara, seja gentil, seja gentil, seja gentil. Não, mas eu tenho que concordar, apesar dela não ser a minha favorita, Kate Capshaw faz um papel muito legal como Willie Scott, cara, muito legal mesmo. Ela, pra colocar a mão naquele buraco lá cheio de besouro pra soltar eles, é muito engraçado. Ah, aquela cena é muito boa. Todas as cenas dela são over, por isso que eu acho que funciona muito bem. E essa prova de que o cara na veira falou que ela é uma puta, ela queria dar pro Marajá lá, pra poder ficar rica, né? Na hora que vê que o Marajá é uma bibinha, é uma menina praticamente, ela fica toda decepcionada. É, e o melhor Charlie Hall falando, né? Ah, vai ver, ele gosta de mulheres mais velhas. Isso. Ele é muito penteadeira de baiana, né, velho? É muito engraçado, ele é muito pinduricalha, bicho. Ele, estou tão entediada. Acho que é a primeira vez, eu não me lembro de uma outra antes disso, que apareceu um menino gay, assim, uma criança que já é viado, assim. Maldade. Muito difícil, não sei, mas antes. Ô, Dudu, olha o preconceito, cara, ô, não, Dudu. Não é preconceito, ele é viado. Não há dúvida quanto isso. Eu quero avisar que a opinião dos retardados que são convidados não compõe a opinião do grupo deste programa. Se você é de alguma ONG e está querendo processar o Jurassic Cast, o endereço é www.papodegordo.com.br. Não, sério, vocês lembram de ter visto algum outro filme antes desse que tinha uma criança que era gay? Não, não me lembro não, cara. Tem um afetado assim, oh my god, eu estou aqui preso no sonho de calimar a bicha. Tava vendo tudo que tava se passando aqui. Eu juro que eu achava que era uma menina. Sabe? A primeira vez que eu vi o filme, que eu peguei da metade do filme, eu achei que era uma menina. Eu achava também. Eu só fui descobrir que era um menino quando eu vi de novo o filme. No passado, eu achava que era uma menina também. Eu falei, uai, cara, uma marajéia? Existe isso? Marajéia é ótimo. Eu achava que era uma menina também. O que vocês acharam do baixinho, traduzido como baixinho no Brasil? Eu acho ele o melhor ajudante do Indiana Jones. Assim ever, como... ever. Eu queria que ele tivesse adotado o Short Round e o Short Round tivesse aparecido no último filme. Aí ia ser maneiro. Em vez do filho dele ser aquele idiota, aquele Shia LaBeouf, ser o Japinha, cara. Caralho, seria foda. Já ia ser fera, velho. Pô, o bicho ia distribuir pra todo lado, velho. Eu acho engraçado que, fora o fato de você colocar uma criança, porque pra mim... Isso aí foi uma estratégia de roteiro pra dar uma aliviada no clima tenso do filme. Aí botou um garotinho pra ficar fazendo cuticutices e deixar a coisa mais leve. Mas, cara, pra mim, tu botar uma criança na situação que o Indiana Jones coloca o baixinho e o moleque não ter se tornado um psicopata do caralho, velho, pra mim já tá valendo. Não, e assim, fica uma parada implícita nesse filme que claramente o Indiana Jones, ele se aproveitava de garotos asiáticos. Porque no início do filme, aquele cara lá que vai salvar ele, que acaba tomando um tiro e morrendo, trabalhava com ele, era amiguinho dele e ele era relativamente novo. Puta, aí se morreu, passou pela de validade, vou continuar com o de cá, dar seguimento do processo. Só que a gente não vê o que acontece antes. Eu acho que ele fica bonzinho e resolve parar de escravizar os asiáticos, não sei. O que eu acho maneiro do Short Round, ele funciona de qualquer jeito, né, cara? Porque ele funciona como assistente, ele funciona como parceiro de pôquer, piloto de carro, mordomo, garoto de recado. Funciona como lutador, que ele distribui porrada pra caralho. Ele é o Robin que todo Batman queria ter, velho. É muito sensacional os dois jogando pôquer. É muito, muito legal. É uma presepada de amigo mesmo jogando baralho e um acusando o outro de trapacear. Puta, é muito, muito, muito engraçado. As interações dos dois são muito boas. E eu acho que, de certa forma, eu não sei se isso foi proposital ou não, já que, não sei se o roteiro do terceiro filme já estava escrito, mas a relação do Indiana Jones com o Short Round é uma parada meio pai e filho em alguns momentos. Tanto é que ele queima o Indiana Jones, de volta pra mim, eu te amo, não sei o que, você não é esse, tá? E aí, quando a gente chega no terceiro filme, temos lá de novo a relação pai e filho, agora com o Indiana Jones no papel do filho, entendeu? Eu não sei se isso foi uma vontade de inverter ou não, não tenho essa certeza, mas eu acho muito legal essa interação dos dois. O Indiana Jones, ele meio que faz tudo, ele é levado a fazer boa parte das coisas por causa do Short Round. O Short Round, eu acho que ele representa a parte inocente que o Indiana Jones não tinha ainda. Mas vocês não acham que tem uns momentos que ficou um pouco exagerada a participação dos baixinhos no filme, não? Ah, não, cara, eu acho ele foda desde a primeira cena que ele aparece, cara. O Indiana Jones e a Willy caem 3 andares assim, caem dentro do carro e ele fala assim: Short Round, pisa fundo. E ele, se segura que eu vou correr, hein? É muito bom, velho. O moleque com a caixa de uva amarrada no pé pra poder alcançar o pedal, velho. É, e o Indiana Jones morrendo. Essa cena é ótima, cara. Lembrando uma cena que eu não sei se vocês prestaram atenção. Cara, tem uma cena que eu fiquei de cara. O Indiana Jones tá lutando lá na mina com o gigante lá, aquele... Aquele que é esmagado, o pincel, né? O pincel. Isso. Tem uma hora que dá um plano semi-aberto, assim, dos dois lutando na esteira. Tá a Willy lá embaixo jogando pedra. E atrás dela tem uns 5 ou 6 caras tudo olhando assim, velho. Paradão. Vocês perceberam isso? Cara, eu fiquei falando, o que esses caras estão fazendo, velho? Os caras olhando assim, velho. Ela fica, bate nele. E o cara, vem cá, e se a gente pegar aquela loura e estuprar ela nesse meio termo? Pois aqui? Não, eles não ficam fazendo nada. Não, cara. Vamos continuar assistindo a luta que tá show. Pô, tá maneiro, tá tenso o negócio, os caras assistindo, velho. E olha isso, nessa mesma cena, enquanto tá rolando isso, o Short Round tá lá embaixo, ele sozinho, magrinho, pequenininho, dando voador e batendo nos caras, os caras caindo. Agora, porra, não tem como. Eu preciso salvar o Indy, ela volta aqui. A Indiana Jones começa a levar uma surra homérica, ela, tudo bem, vai lá ajudar ele. Velho, é uma criança, sua vagabunda, de 5 anos. Tá entendendo? Eu acho foda do baixinho do Short Round também. Um detalhezinho do final do filme. Bem no final do filme, que é quando o Indiana Jones e a mulher do diretor vão se beijar. Ele passa o filme inteiro vendo o nego degolado, tirando o coração, sendo chicoteado. Ele é chicoteado, ele é esmurrado. Até então o Indiana Jones não se preocupa dele estar vendo aquilo tudo. A Willy se caga de medo por estar vendo o cara sendo tirado do coração dele. Se caga de medo. E o Xoxal tá lá olhando. Caralho, que show, velho. Parece a Disney. Olha lá embaixo. Porra, bacana. Aí chega no final do filme, os bichos vão se beijar. Ele, ai, eu não posso ver essas coisas, não. Aí o bicho vai e bota a mão no olho, velho. É verdade. O cara já viu todas as atrocidades do mundo. Mas não, eu não posso ver. Sexo não, né, porra? Também não pode ver. Não posso ver inferência sexual. Exatamente. De jeito nenhum. Puta que pariu, né? Indiana Jones destruiu. Por isso que o Short Round não apareceu mais no filme. Porque aquilo ali deve ter virado um dono de boca do caramba, né? Isso deve ter virado um sociopata monstro. Não, cara. O Indiana entregou ele, achou os pais verdadeiros dele e entregou ele pros pais. É, tem alguma explicação pro porquê que o Short Round sumiu? Tem, ele se mudou para os Estados Unidos e entrou para os Goonies, basicamente por isso. É engraçado que ele não aprendia a falar inglês do mesmo jeito, né? Ah, not funny. E moleque é vietnamita, não é? Ele é vietnamita, isso mesmo. É legal que ele não tinha feito o teste pro papel, né? Não sei se vocês sabem disso. Pro Short Round? Isso, ele foi com o irmão dele, pro irmão dele fazer o teste, e aí quando chegou lá, ele ficou no estúdio, o Spielberg adorou ele, achou ele massa pra caralho, falou, não, é você, velho. Foda-se seu irmão. Não, mas eu trouxe meu irmão. Foda-se. A fila anda. Pois é. Se fudeu, tem irmão. Se fudeu esse trouxa, tem irmão. E aí botaram ele. E esse foi o filme que meio que revelou ele. E depois ele fez os Goonies. Os Goonies ele já tá bem maior. É um ano depois. Esse filme deve ter sido filmado em 83, né? E o Goonies acho que saiu no final de 85. Então ele já tava bem maior. E essas crianças crescem pra caralho, né? De uma hora pra outra. É, porra. Na base do Todinho, puta merda. É, o curioso é que no legendado chama de baixinho, né? Mas no dublado é Short Round mesmo. É, o neguinho deixou o Short Round. Cara, mas essa cena que vocês falaram daquele que eles caem dos 10 andares e caem no carro do Short Round e ele pega o carro, que inclusive é uma puta de um carrão, né? É engraçado também, fora o fato disso aí que vocês falaram, ele tá atrás com a Willy tentando pegar o antídoto no dentro do vestido dela e ela fica, ai, a gente acabou de se conhecer. O bicho tentando enfiar a mão no peito dela. Vai devagar comigo. E ela, tipo, ela não se incomoda não. Agora, ai, vai devagar, gente. Acabou de se conhecer. Que, inclusive, essa sequência de cena não faz o menor sentido. Porque se a porra do mafioso chinês lá queria matar o Indiana Jones, pra que ele levou o antídoto, velho? Porque os vilões sempre fazem isso. Exatamente, porque eles são vilões de seriados dos anos 30. Eles fazem esse tipo de coisa. Eles contam o plano secreto. É pra mostrar pro cara e ficar tripudiando na cara dele. Ah, haha, eu tenho aqui, ó, o antídoto e você não vai tomar. Eu vou ver você morrer agonizando, esticando a mão e querendo o antídoto e eu não vou te dar. Como eu sou mal. É isso, velho. Inclusive, essa cena toda do antídoto, do diamante e, sei lá, do gelo correndo é muito. muito massa. Atrapalhou de total aquela porra. A cara dos dois, a cara do Indiana Jones e dela, na hora que estão quase pegando alguém, chuta daquela. Nossa, raios, quase pego dessa vez. É muito atrapalhão isso. Não, uma coisa que eu acho muito legal dessa cena é que eles estão lá, não sei o quê, e aí começa aquela correria, e aí cai balão, e aí neguinho começa a se estapear, todo mundo correr, o grupo musical, tranquilaço, tocando a música e tal. Neguinho começa uma nova música, velho. Profissa até desejar. E as coristas que não paravam de dançar. Paralelamente Titanic, né, pô? Enquanto o navio tá afundando, os caras estão lá tocando, faz sentido. É verdade. Agora, inclusive, a trilha sonora dessa cena é fabulosa, cara. É trilha de confusão, velho. E é como se tivesse os caras tocando ali, como se fosse uma coisa meio corista, assim. Aquela cena inicial daquele musical me incomoda pra caralho, bicho. Eu acho aquilo chato. Eu concordo que ele é meio chato. Mas não me incomoda muito, porque entra aquela parada meio saudosista e eles queriam contextualizar a parada mesmo. E o Spielberg sempre quis dirigir musical. Era a chance dele fazer alguma cena musical ali, cara. É. E ó, fazendo de novo uma relação com 007, todo filme de James Bond começa com mega musical, assim, que é a música do filme. Olha aí, muito bom, Dudu. É isso mesmo. De repente, no momento em que o Spielberg falou pro George Lucas, ok, eu vou fazer esse filme em vez de fazer James Bond, mas eu quero fazer um número musical no início do filme. Já pensou? Pô, muito bom, cara. Sou foda. Eu não sou cinema, mas eu sou foda. Tome essa calaveira. Não, eu não tenho porra nenhuma, eu tô aqui só pra ser apedrejado mesmo. Cara, o musical em tese, porque o musical é musical. Os Indiana Jones começa com aquela grande obra do John Williams, né? Mas o musical, como manda a cartilha, é o primeiro e único filme. Mas assim, é porque eu não gosto de musicais. Eu acho musicais muito chatos, com exceção de algumas poucas obras da Disney e alguns filmes. Mas no contexto geral, eu acho musical muito chato. Até porque musical, pra mim, não faz o menor sentido. Porque tu tem uma mulher dançando, cantando, aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. De repente, ela entra num quartinho escuro que fica no final do palco. Meu irmão, sai 60 dançarinas lá de dentro, todas coreografadas, nadando numa piscina que não existe. O cara tá sapateando no meio da sala, dá um foco na cara do ator, volta. Quando abre o plano, meu irmão, o cara tá num mega estúdio com 60 bailarinos e tal. Da onde que vê todo mundo? Musical é historicamente fantasia, cara. Você tem que se desprender, você tem que entrar na magia ali do negócio e é, realmente, as pessoas estão cantando e ok, é isso. Inclusive, obviamente, no John Williams, ele assina toda a trilha sonora do segundo filme, como em todo qualquer filme do Steven Spielberg, né? É uma coisa que eu acho que é legal, é que a trilha, ela é diferente da do primeiro filme. O tema principal do Indiana Jones, ele é diferente. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou da trilha sonora do Indiana Jones no Caçador da Arca Perdida, ela tinha um movimento onde entrava no meio da música do Indiana Jones o tema da Marion. Esse filme, o tema não aparece da Marion. É porque é como se fosse antes do Caçadores também, né? Exatamente. Então, o tema principal do Indiana Jones não vai pra parte da Marion. Ele dá um levezinho arpejo dos acordes da música do Short Round. E tem também o tema lá das crianças escravas. Das crianças escravas, exatamente. E essa pra mim é a melhor música do Indiana Jones. Mas eu vou falar pra vocês que eu senti falta daquela trilhona do primeiro filme. Vocês não sentiram, não? Eu senti falta pra caralho. Eu senti falta daquela parte que aparece no final do filme, cara. Que fica quando ele chega com a pedra de Sankara, que começa... É, só toca no final mesmo. Cara, né? Quando tocou aquela trilha ali, porra, aí eu curti pra caralho, porque eu gosto muito da trilha do Indiana Jones, adoro. Muito paixão. Eu senti muita falta. Será que isso também não seria a forma de dizer que foi naquele momento que ele se transforma no Indiana Jones que a gente acaba conhecendo depois? Se você não tivesse me interrompido, eu ia falar agora, mas puta que pariu, né? Desculpa, se a sua estrela... Não, agora não a internet vai achar, se eu falar isso, eu vou falar, puta, o Calaveira, além de dar nojo, tá copiando o Dudu Salles, fica roubando os insights dos outros. Então, fudeu. Agora a internet vai... Ela vira, foda-se. Mas eles vão falar exatamente isso. É naquele momento que eles se transformam no Indiana Jones do primeiro filme, né? Ou tá se transformando, não naquele momento, mas é que ele tá se transformando naquele herói. Mas o tema do Indiana Jones toca durante o filme em algumas horas, cara. Toca acordes, não toca o tema inteiro. Isso, não com essa ênfase, como é dado no Caçadores da Arca Perdida. É, porque no Caçadores da Arca Perdida, toda a cena de ação dele toca a música do Indiana Jones. No tema da perdição isso não acontece. O Calaveira tá certo, toca acordes ao longo do filme, mas a música mesmo só toca no final, quando ele chega no lá, final. Resolvendo tudo. Mas então vocês gostaram. Miotti, você gostou da trilha? Porra, essa é pra mim a melhor trilha do Indiana Jones. Mesmo? É a melhor pra mim. Principalmente a música das Crianças Escravas. É aquela que eu estou escutando a trilha do Indiana Jones, eu volto a música e escuto várias vezes. Essa aí é do Short Round, aquela hora que eles estão em cima dos elefantes. Não, os elefantes são sensacionais, cara. Puta que pariu. Você é muito boa, elefantes, né? A cena também é muito boa. Todas as cenas dos elefantes são muito boas. A Willy jogando perfume no elefante é muito foda. O elefante se vingando dela depois é sensacional. E o melhor é na hora que ela vai montar no elefante a cara das mulheres lá da tribo olhando pra ela. É muito engraçado. As mulheres tão, caralho, essa mulher nunca montou no elefante, velho? Negócio bem cultura, né, cara? Vamos combinar que tribo é aquela, né? Não, peraí. Para tudo. Povo feio do caralho, velho. Povo feio tranquilo. O pior é você ter uma tribo e você depositar o futuro da esperança da casa do cacete, você sair do Bolsa Família em uma porra de uma pedra riscada de giz, velho. Cara, sério, não tem fé no mundo, velho. Não tem fé no mundo que me convença disso, cara. Quantas pedras você tem que brilham no escuro? Cara, essa não brilhava. Essa não brilhava porque só brilhava quando tava com as outras duas, velho. É mesmo. Ou seja, nenhum daqueles filhos da puta na aldeia jamais vira aquela pedra brilhar. Nenhum deles. Por que você acha que a pedra sumiu? Você acha que alguém roubou? Pra mim, jogaram fora. Pra mim, foi um cara que não aguentava mais aquela miséria, aquela... comer mosca, ele não aguentava mais. Ele foi, na calada da noite, pegou aquela porra daquela pedra e falou, vou levar pro Marajá pra ver quanto é que ele quer nessa merda. O que eu acho mais engraçado naquela tribo ali, fora o fato da galera ser extremamente feia, são aqueles dois sacerdotes, né? Primeiro tem o sacerdote sem sobrancelha, que ele acha que manja pra caralho de espiritualidade, fala coisa com coisa, mas o que eu acho mais legal é o barbudinho que fica atrás dele, todo trabalhado no crack, meu irmão, que o bicho tá com os olhos esbugalhados. Ele fica assim, ele tá trincado da cocaína, velho. Se vocês repararem, volta o filme e assiste, dá um pause na cara do barbudinho, velho, o barbudinho ele fica com um sorriso do nada, porque o nego tá passando fome. De repente, foi ele que roubou a pedra, né? Ele tá com aquela barba cerrada, bicho, o olhão esbugalhado dele, ele deve tá pensando assim, meu irmão, consegue perceber que eu tô trincado desse jeito, eu tô fudido. Bicho, mas ali, ele podia estar trincado de... Saca a criança de menino de rua que cheira a cola que tá com fome? Caraca! Os caras comem aquela paradinha lá do prato, que era alimentação de uma semana inteira pra uma família, os caras deviam estar malucos mesmo, bicho. Tem que usar de tudo pra ficar vivo, você tá maluco. Tá puta que pariu. A William, eu acho que foi até tranquila, cara. Quando o Indy falou, coma isso aí, que eles estão passando fome, você tá me envergonhando. Eu ia soltar um foda-se, mas assim... um foda-se, assim... Como é que eu vou dizer? É sonoro. Foda-se que eles estão passando fome, eu não vou comer cocô. Você está me envergonhando. Daí, você tá querendo vender uma geladeira pra eles? Por que você tá querendo... Porque essas porras não vão matar a gente, que tá tudo morrendo de fome. O nego mal tá se parando em pé. Não vou comer essa merda nessa folha de bananeira. Tu quer que eu salve os meninos? Eu vou lá salvar os bacuri lá, os dos barriga inchada. Tu quer que eu recupere a porra do lá do pedregulho? Vou lá, mas não me força pra comer essa porra, que eu não vou comer isso aí. Eu teria sido assim, William. William, não, você está me envergonhando. Eu ia lá pra cara do Indiana Jones. Foda-se. Clube Obi-Wan Restaurante e Nightclub. Ambiente refinado, música ao vivo, pista de dança, bebidas especiais, tudo acompanhado de um excelente atendimento e serviço de manobristas para o seu carro. Venha experimentar a especialidade da casa, o matador frango assado flamejante no espeto. E especialmente neste sábado teremos a apresentação da superstar Willie Scott. Então já sabe, quando vier a Xangai, você tem um ponto de parada obrigatório. Clube Obi-Wan, Restaurante e Night Club. No Brasil, o filme foi dublado, obviamente, e foi dublado por um estúdio de peso sem referência a peso. Harrison Ford foi dublado pelo icônico Júlio César, que puta que pariu. É o Júlio César é o Indiana Jones, pra falar a verdade. Ele é o Harrison Ford, pra falar a verdade. Eu acho legal que o Júlio César, ele fez todos os 4 filmes do Indiana Jones. Fez o último, inclusive, no cinema. Foi ele ainda. Eu acho ele um excelente Indiana Jones, cara. Ele dá uma testosterona que falta um pouco pro Harrison Ford, né? Porque ele tem um vozeirão, né, bicho? É, ele tem um vozeirão mesmo, esse cara. É verdade. Tem um caco do Júlio César nesse filme que eu acho sensacional. Ele tá subindo a escada e aí começa a voar flecha. Voa flecha, não sei o que e tal, perto dele ali. Ele tá subindo aquela escada no final do filme. E aí ele olha pra trás... assim, eu, hein? Caraca, velho, esse eu, hein? É muito louco, muito maneiro, cara. Já eu voltei hoje, fui ver, fui olhar, peraí, o que que é esse eu, hein, em inglês? E o Harrison Ford só faz assim, um jeez. Que porra, sem graça, jeez, né? Agora eu, hein? Caraca, velho, muito maneiro. É muito bom mesmo, cara. Que a cena que tá chovendo as flechas da galera do Calimar, né? Kate Capshaw é feita pela Vera Miranda, que é excelente, porra, excelente, cara. Excelente mesmo, muito bom. A Vera Miranda era uma dubladora, olha, incrível, incrível. Infelizmente, ela já se foi. Ela é a Tila do He-Man. Lembra da Tila? Lembra da voz da Tila? Lembro, claro. Ela fez Julia Roberts, muito tempo. Ela fez Sharon Stone. Ela fez Farrah Fawcett. Ela fez Ingrid Bergman. Ela fez Sean Young. Fez Sigourney Weaver. Fez Jamie Lee Curtis. Fez Goldie Hawn. Michelle Pfeiffer. Caraca, todo mundo. Todas as fodonas, cara. As maiores estrelas da década de 80, 70, ela dublou todas. Deixa muita saudade. Tem o Kei Hui Kwan, baixinho, que foi dublado pelo Oberdan Jr., né, cara? Cara, o Oberdan Jr. nesse filme... ele é irritante igual o Short Round no original. Mas ele é muito melhor, cara. Eu acho ele muito foda, cara. Porque ele tem uns caquinhos, assim, muito bons, cara. Concordo, até que ele fica... ah, muito engraçado. O Molahan... foi feito pelo José Santana. Chatar-like? Que diabo é isso aqui? É o que recebe eles no palácio. É tipo o primeiro-ministro lá. Ah, o magrinho que fala em Oxford. Ah, eu estudei em isso, Oxford. Isso, ele mesmo. É o Mário Jorge, né? É o Mário Jorge, pois é. Um dos poucos papéis que o Mário Jorge faz sério, né, cara? Porque o Mário Jorge, ele sempre dá um toque de comédia muito legal pros personagens que ele dubla. E ele realmente tá bem sério nesse personagem. Capitão Bloomberg... que nome, né, velho? Que é curioso, né? Que é o Capitão Blumbert e o Lau She, que é o mesmo dublador. O Hélio Ribeiro. São duas vozes completamente diferentes, cara. Pois é. O Capitão Blumbert é o gordo, o velho, em inglês. O velho. O velho. E o Lau She quem? O Lau She é o cara lá do... do começo. Do começo. Caraca. Que rende uma piada muito legal, que é na hora que ele consegue finalmente escapar e ele entra no avião. Ah, Lau She, fica pra próxima vez. Na hora que ele fecha a porta, tá lá. Lau She, linhas aéreas. Isso, Lau She, carga aérea. Muito bom. E nessa hora, tem muita gente que não sabe. O cara que recebe ele ali no, pra levar ele pro avião é o Dan Aykroyd. Sim, é o Dan Aykroyd, é. Pois é, muita gente não sabe disso. Eu vi aqui na pauta, vocês colocaram o nome do cara. Eu falei, caralho, o Dan tá nesse filme, eu não me lembro dele nesse filme. Ele mal aparece, cara. Mal aparece a cara dele. Não aparece a cara dele, ele tá de óculos e bigode, com uma roupinha meio ridícula assim. Câmera não foca no rosto dele nenhuma vez, ele tá sempre meio de cabeça baixa. Acho que é porque ele provavelmente era fã do primeiro filme, era amigo do Spielberg, ligou pra ele e falou, velho, deixa eu fazer uma ponta aí, pelo amor de Deus, Indiana Jones. Aí o cara, ah, vem. A minha cena favorita desse filme. Tem uma cena favorita de ação, tem uma cena favorita de diálogo, tem uma cena favorita de bizarrice. É difícil resumir uma cena só. Então assim, cena de diálogo pra mim, a melhor de todas, como eu já comentei mais cedo, é o Indiana Jones e a William naquela história do quarto. Ah, você vem pra cá, não, você que vem atrás de mim. Eu acho aquela cena de diálogo muito, muito, muito foda. Hábitos noturnos. Até tem um tema pra isso que o John Williams fez. E eu acho sensacional. O diálogo deles ali, eu acho muito, muito, muito bom. Eu adoro, mas adoro, eu acho muito tocante aquela cena do Short Round gritando com o Indiana Jones pra ele voltar a ser o Indiana Jones. Ai, faça isso. Eu acho muito foda aquela cena. Eu adoro de verdade a cena da ponte. Eu acho que a cena da ponte ela é perfeita, por mais tosco que seja ver algumas coisas dos efeitos hoje em dia. Mas eu acho ela perfeita, assim, porque parece que tudo se encaixa direitinho e eles se enrolam na corda e todo mundo começa a enrolar na corda e os caras caem. Puta, aquela cena pra mim é foda mesmo. Essa cena da ponte, ela foi construída em live action mesmo ou aquilo ali é efeito especial? Tem tudo ali, cara. Tem efeito especial, tem ponte de verdade sendo destruída, tem maquete. Realmente tinha uma ponte ali, isso a gente vê, né? Mas foi explodida e botado, assim, os dublês pra se fazer. O que eu não sei é se aquela ponte já existia lá ou se eles fizeram pro filme, isso eu não sei. Não, eles fizeram para o filme. Encontraram aquele abismo e falaram, bom, vai ser aqui, temos que construir uma ponte. Contrataram um grupo de engenheiros que tinha ali por perto, na região, que eram os caras especializados em fazer esse tipo de ponte. E aí fizeram a ponte e aí o Spielberg falou, a gente vai ter que explodir essa merda, só que vai ter que ser um take só, então a gente não tem como errar. E eles fizeram vários testes, porque na hora de rasgar a ponte no meio, ia ter gente em cima da ponte e ele queria que as pessoas caíssem e tal, tivesse o efeito de filmar isso. Então o que eles bolaram? Eles bolaram um boneco que era um manequim que ele tinha uma trava no pé que a partir do momento em que você tirava essa trava, ele começava a se debater. Então na hora, e a trava eles colaram na ponte, então na hora que a ponte arrebenta, a trava vai com a ponte e o boneco fica sem a trava e aí ele começa a se mexer e aí parece que ele tá se debatendo realmente, entendeu? Caraca! Muito maneiro, né, cara? É uma cena muito elaborada, né? Muito, muito demais, porra. E é isso que a gente tá falando sobre, por conta de ser um efeito mecânico, ele envelheceu muito melhor do que se fosse CGI. Não, e é aquele negócio, assim, o Spielberg sabia que o efeito ia ser limitado, então ele filma de longe pra caralho. Você não vê um close nessa cena, cara. Quando é close, você nota que é alguma coisa, assim, mais estúdio, mais bem fechada. E aí a cena é grande angular, cara. Ela mostra bem de longe mesmo. Os caras caindo lá de longe, você não sabe se aquilo é boneco, se é gente mesmo. A cena hoje ainda passa muito fácil, cara. É uma cena muito bem feita. E o Spielberg é um puta de um perverso, né? Porque fora fazer o cara despencar de 60 metros de altura, ele ainda bota, pra ter certeza que o cara vai morrer, ele ainda botou os crocodilos lá embaixo. Inclusive, é massa os crocodilos se refestelando lá embaixo. É massa. Eles girando, né, cara? Isso, os bichos com as roupas. O pior é que assim, hoje eu sei porque é que eles giram daquele jeito. Eu vi uma vez no documentário. Cortar carne. Exatamente, que eles prendem e rodam pra eu conseguir cortar carne pra engolir. Mas naquela época eu não sabia, eu achava realmente, nossa, eles estão felizes, olha que massa. Aê, é verdade. Comida. Imagina, ui, a ponte caiu. A outra cena que eu acho sensacional é que tá o Indy e o Short Round presos lá naquele buraco e com saindo as espadas e tal, e vem a Willy pra poder salvar eles. E aí naquele momento que ela consegue finalmente tomar coragem e abre a paradinha. Na hora que abre, ela entra correndo pra querer se livrar dos bichos, mete a bunda no negócio, o negócio começa a fechar e eles saem correndo desesperados. Eu acho que aquela cena, todo aquele conjunto de cena deles dois presos, ela chega, salva, depois ele sai de novo. É muito legal, muito legal. E ainda tem aquele detalhe mágico de Indiana Jones, que o chapéu fica pra trás e ele pega naquele último momento antes da porta fechar. Aquilo é muito foda. É muito Indiana Jones esse. E a música tocando. Não, e essa cena do chapéu, ela é tão... Ela ficou tão marcante que o que eu já vi de filme, não só copiando, mas como fazendo também homenagem a essa cena, não tá no gibi. É uma cena de quê? 3 segundos, cara. Quando ele rola, enfia a mão e pega o chapéu. Eu tenho algumas cenas favoritas, assim, esse filme do Indiana Jones é o que eu mais gosto de todos, apesar de gostar muito de todos, assim, gosto até do que ninguém gosta, eu gosto dele. Eu gosto também, eu também gosto. Assim, não gosto tanto quanto gosto dos outros três, mas eu gosto, acho legal, acho divertido. Tem seus momentos ruins, seus momentos bons, mas do Templo da Perdição, cara, é difícil falar uma cena só. Eu gosto muito da cena do clube, depois que tem o musical e tal, que eles sentam, que ele chega, já dá uma conversada ali com um amigo dele, aí senta e vai conversar com o Lao Tse, e aí traz o Norhashi, toda aquela negociação, aquele negócio, e depois a cena dos Trapalhões. Inclusive, uma coisa que eu acho bacana mencionar é que o nome do lugar onde eles estão é um easter egg que tem nesse filme, né? Não sei se vocês sabem, mas o nome do clube, dessa boate, desse lugar onde eles estão, é Clube Obi-Wan. Eu só fui reparar nisso quando eu reassisti o filme dessa vez, sabia? Até então não tinha reparado nisso. Ao reassistir dessa vez, eu olhei e falei, caralho, olha só a Mayra, o Clube Obi-Wan. Aí a Mayra me olhou com aquela cara de interrogação, assim, de que diabos você está falando? O que é isso? Uma doença venérea? Não, cara, mas uma coisa que eu acho muito foda é Clube Obi-Wan, velho. Pô, é do Jorge Lucas, tudo bem, né? Mas assim, Neguinho deve ter ficado, sabe, nos bastidores, assim, cara, vamos botar um easter egg aqui, vai ser maneiro. Aí o Jorge Lucas, bota aí, Clube Anakin Skywalker. Não, porra, Jorge Lucas, só dá ideia de merda, cara. Não, Clube Obi-Wan, velho, vai ficar maneiro. Bota Tatooine. Não, é legal que eles estão no meio da periferia chinesa. O nome do clube é Obi-Wan, né? Eu fico imaginando os chineses. I am the Obi-Wan. Obi-Wan. Não, pra quem tá duvidando, a cena onde aparece o nome do clube é na hora que eles estão caindo pela janela e aparece o letreiro lá. Faz duas vezes. É rápido, mas é um easter egg bem legal. Que é um easter egg que poucos conheciam. Eu lembro disso lá na minha tenra infância, que se falava muito disso, né, Miotti? Como não tinha mídia, as pessoas tinham que rever o filme. Nem sempre as pessoas reviam o filme. E tinham, por exemplo, as revistas sobre cinema falavam muito sobre isso também, né? Engraçado que no primeiro filme também tem. Tem duas referências lá ao C-3PO e R2. Uma no, na hora que ele tá decolando no começo do filme, no avião do cara. Se espelhar as letras que tem no avião, aparece C-3PO. E lá na hora que ele tá na sala do mapa pra descobrir onde fica a arca, tem uma hora que aparece o R2 e C-3PO na parede. Uma coisa muito rápida que só você botando pausa, botando câmera lenta, você consegue perceber. Só quem tem uma vida sexual pouco ativa consegue ver. Isso. Amor, vem transar. Não, peraí, eu estou vendo aqui se o R2 está na câmara do Jardim Secreto. Fica quieta. Outra cena que eu acho fantástica é a cena do avião, do bote salva-vidas. Eu acho aquilo muito divertido. Apesar de ser a maior mentirada, eu acho muito foda. E eu acho toda a sequência, desde o momento em que ele se liberta de Kalimar e vai atrás dos meninos pra salvar os meninos, eu acho toda aquela cena ali muito maneira. Ele batendo nos guarda, aí libertando os meninos, aí vem um cara gigante, ele começa a brigar, e aí ele toma aqueles negócios nas costas, e aí o Short Round salva ele, e aí ele desce o cacete no cara, e sobe a música, vem os caras e começa a atirar, e no final termina ele pulando, se agarrando no negócio e caindo dentro do carrinho em movimento, e aí começa a cena do... Cara, é uma atrás da outra, velho, não para. É frenético. É frenético, cara. Fantástico. Tem uma curiosidade nessa cena que ele tá brigando com o cara, que não é ele que tá fazendo aquela cena. Ele teve uma hérnia inacreditável. Teve que ser afastado das gravações durante algumas semanas, fazer uma cirurgia. E aí foram filmando um monte de coisa sem ele, com um dublê e, sei lá, segunda unidade e tal. E ele voltou só pra gravar closes na cara dele, provavelmente. Porque tem momentos até que você vê que é o dublê mesmo. Tem um momento muito, muito, que dá muito pra ver que é um dublê, é quando eles estão presos dentro do... Ele e o Short Round presos dentro de uma gaiola, filma o Short Round abraçando ele e ele tá de costas. Aquilo ali é um dublê, cara. Aquele pescoço não é do Harrison Ford. Eu pensei que vocês iam falar assim, inclusive você vê que não é o Harrison Ford, porque tem uma hora que mostra a cara do dublê e o dublê é chinês. Não. Não, mas outra curiosidade legal desse filme é que aquele cara grandão que ele mata no final lá, naquela parada sendo amassado pelas pedras, é o mesmo cara grandão que ele enfrenta nos caçadores. É o Sargento Pincel, exatamente. O Sargento Pincel do primeiro filme. Exatamente isso, é o mesmo cara. As minhas duas se referem à música, tá? Duas cenas preferidas por causa da música. Porque é aquele tipo de cena que não tem diálogo, como o John Willis adora fazer, né? E o Spielberg também. É a cena dos elefantes, né? Que começa já com o tema do Short Round. vai rolando a cena toda sem diálogo algum. Só no momento que a Willy fala que o bicho tá fedendo, sei o quê, ela dá uns gritinhos lá. Ela não fala, nossa, que pássaros gigantes, e aí ele fala, não são pássaros, querida, são morcegos, vampiros, não sei morcegos, o quê. Morcegos, vampiros, gigantes. É, fala isso aí, tá certo. Como existisse, né? Isso, pois é. E a outra é na hora que ele vai salvar as crianças, que o Brunão já falou aí, né? Que começa a tocar o tema das crianças escravas, que pra mim é o tema mais foda de Indiana Jones. Foda essa música. Pra mim são as duas preferidas. As minhas duas preferidas é essa e a da Arca. Não, mas desse filme? Não, tô falando os dois temas do Indiana Jones. Os preferidos pra mim é esse e o da Arca da Aliança. E tem mais uma cena também, que só mais pela comédia, né? Na hora que ele consegue sair lá, tá enchente lá daquela água toda, né? Aí ele passa pela ponte, aí aparece dois caras com os facão rodando lá pra ele, e ele vai pegar a arma e não tem arma, como no primeiro filme. Ele perde a arma no início do filme, né? É, perde não, o Willy joga pela janela. Aí rola uma cena estilo Star Wars. É isso que eu ia falar, é mais uma referência a Star Wars foda, e com ele fazendo o mesmo papel, diga-se passagem. Isso, que ele sai correndo atrás de um cara e quando ele olha... sai correndo com um exército atrás dele, mano. Muito bom. Tá falando do elefante, eu lembrei daquela cena sensacional, quando eles estão no meio da floresta indo lá pro negócio ainda, a elefanta tacando trombada na cabeça da Willy o tempo inteiro, ela vai se emputecendo até que o momento da cobra, cara, é muito engraçado aquilo, dava pra qualquer um que fica com raiva daquela elefanta, ela fica tão puta e não quer nem saber, pega aquela cobra, joga longe, o Indiana Jones morrendo de medo. Não, eu acho maneiro dessa cena inteira é que ela tá gritando e correndo pra lá e pra cá, e os dois jogando poker, tão nem aí, aí daqui a pouco o Indiana vira pra ela e fala assim: essa menina é um tanto barulhenta, né, bicho? Pelo amor de Deus. É muito boa, galera. Ele vira e fala: sabe qual é o problema? É o barulho. Isso. Ai, short round. Ah, pois é. Nesse cena favorito tem três, pra falar a verdade. A primeira é quando o Indiana Jones tá brigando com o cara. Aí fica mostrando o Indiana Jones brigando com o cara e o Short Round batendo na menina que é dona do palácio. Na Marajoa. Isso, na Marajéia, na Marajéia. E é sincronizado, cara. Eu achei muito legal aquilo ali. Bate. Aí desfoca num, foca no outro. Cara, eu acho muito legal. Totalmente coreografado aquilo ali, mas muito legal. Que época, né, velho? Onde você podia botar duas crianças se estapeando até sair sangue. Você estapeando? Não, se esmurrando. Excelente. É o melhor estilo MMA, até, né? Sai sangue, velho. Porra, por favor. A outra cena que eu curto pra caralho também é o do avião. O Bruno já tinha até citado e tal. Mas, cara, eu acho muito legal a interpretação. Quando ela descobre que não tem piloto, que aí ela volta e fala assim: é. Ô, seu Indiana, ô, estamos sem... Aí ele: nossa, já chegamos? Que rápido, né? Aí ela leva ele lá na frente. Não tem piloto. Aí ele senta assim. Aí ela: ei, você sabe pilotar? Aí ele: não, e você? Não, ele faz uma cara engraçada. Ele: não, e você, sabe? É ela, não, ele: aí ele morde o lábio assim, ele: deve ser tão difícil, né? É. Minha terceira cena favorita é o final do filme, cara, que quando toca efetivamente a trilha sonora do Indiana Jones. Deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui agora. Indiana Jones, ele salva aquele bando de menino que sai correndo antes da enxurrada de água toda. Legal, maravilhoso. A gente vê aquelas cenas, menino sai pelo palácio, detona o palácio, parece até Fuga da Febem, sacou? Aí sai, quebra o palácio. Caralho! Coisa, de novo, coisa... www.papodegoto.com.br. De novo. Parece realmente, os caras saem lá sacaneando, destruindo a porra toda, beleza. Não, é verdade, foge. Verdade, eles não querem fugir. Aquela pivetada que é anarquizar, eles começam a pijar a parede do palácio. Aí eles fogem. Aí a minha pergunta é a seguinte: enquanto eles fogem, continua rolando um monte de merda lá. O Indiana Jones ainda enfrenta. Pra onde eles foram, né? Pois é, eles somem, desaparecem. Aí depois, sei lá, acho que ficam assim, todos escondidos atrás de um morro, enquanto o Indiana Jones vai até a aldeia, dá um sinal: aê, negada, pode vir, a galera chega correndo. Aê. Eles ficaram na floresta, o Indiana Jones falou: vocês me encontram na floresta. Na hora que eles estavam abrindo as algemas, eles estavam falando: galera, vamos chegar todo mundo na aldeia pra ficar mais legal. Na hora que tocar a música, ali nessa... eles falam assim, na hora que tocar a música, a gente aparece. Que é desse que vai jeito ficar aí. Mais emocionante, então, entendeu? Vai ficar show, senão eu vou chegar depois, aí não vai ter mais impacto, seus pais já vão ter chorado. Então vocês esperam chegar e a gente vai todo mundo junto. Na hora que abrir a música, vocês entram, beleza? Fechou? Como é o nome daquele negócio que a galera marca por internet pra estar todo mundo num lugar no mesmo horário? Flash mob. É isso aí, vai fazer um flash mob na aldeia, é isso aí, pô. E tem outra parada muito escrota nessa cena aí, que eles estão lá e as crianças todas vêm correndo em direção deles pra que, sei lá, querem ficar pegando neles, na mão, sei lá. É, passando a mão. Não, dedando, eu não sei que essa porra desses indianos. Não, e eles ficam assim: ah, tá bom, para de pegar em mim. A Willy tomou uma dedada na bunda ali, com certeza, velho. A Willy nos peitinhos, né, pegou, velho. Com certeza. No peitinho, um pivete daquele ali pegou. Falei: quer ver como eu vou dar uma zoada com a mulher do diretor? Criançada, meu nome é Dr. Jones. Eu vou salvar todos vocês, eu vou tirar todo mundo daqui e vamos chegar em segurança na cidade de vocês. Mas por enquanto, fiquem quietinhos que eu preciso ir ali dar porrada naquele cara que tem uma bunda de babino na cabeça, tá? Mas me esperem, não entrem no castelo, fiquem bonitinhos aqui. Ei, por que você quer que a gente fique aqui? Ué, para o filme acabar de um jeito legal, horas. Ô, Juquinha, tu percebeu que essa porra de Indiana Jones tem sotaque baiano? Pois é, pô. É, mas nesse filme só tem baiano, né? Naquele negócio lá do tirando coração, só tem baiano aquilo lá. É, né? Até parece que eu não ouvi a galera lá gritando: bora, vai, minha porra, bora, vai, minha porra. Ah, eu sei quem é. Esse é aquele viadinho do Twitter, né? Que ele fica falando isso. Bora, vai, minha porra! É ele mesmo. Cara, tá um saco ficar aqui nesse lugar, viu? Vamos anarquizar? Vamos pegar essas cobras aqui do jantar, vamos? Que isso, rapaz. Tem um monte de cobra aqui, ó. Vamos jogar elas lá não sei aonde. Mas que... O Juquinha adora Juquinha pegar uma cobra. Foda, Juquinha. Tu é foda, Juquinha. Tu não pode ver uma cobra, Juquinha, que tu já se anima. Nossa! É melhor do que aranha. Ah, que isso, Juquinha. Juquinha, você se entrega desse jeito, Juquinha. Olha, eu quero lhe saber. Eu vou subir nessa mesa de jantar aqui, cara. Eu vou sair bicando essas porcelanas tudo. Olha aqui, ó. Ó. Ó, tô chutando tudo, ó. Sou mal pra caralho. Indiana Jones acha que tava libertando a gente, ajudando a gente. Mas ele não sabe que a gente tava lá porque os nossos pais mandaram a gente pra lá de tanto que a gente atentava aquela porra daquela podridão que a gente morava lá. Eu acho que eu vou lá pra fora. Fazer o que lá pra fora? Muito tempo que eu não vejo o sol. Não, pra quê? Tu já... Apesar que tá todo mundo meio cinza aqui, né? A gente ficou aqui naquela caverna há muito tempo. Eu tô meio russo, velho. Olha só. Coisa meio escrota, um bando de... Eu tô me sentindo uma pedra, sei lá. Ah, cara. Mas sabia que eu gostava de ficar lá naquela caverna? Não acho tudo ruim, não. A gente não tinha que ficar sentado pra trabalhar. A gente comia de 3 em 3 horas. Tudo bem que era cocô, mas a gente comia, né? Agora lá naquela favela onde a gente mora, bicho, fica aquela porra daquele esquisito sem sobrancelha, fica olhando pra gente torto. Eu não, vou voltar pra lá, não. Congela todo mundo que eu já tô arretado aqui. Vê se o cara me ofendeu ou não me ofendeu. E aquele marajá viadinho? Ai, você viu de marajá? Você viu, Juquinho, o marajá? Esse marajá? É muito viadinho ele. Aquele marajá esconde uma jiboia. Você viu como ele ficava pra todo mundo assim? Deixa eu pegar nessa picareta. Eu conheço uma menina que se chama Julieta. Ela tem o dedo fino de tanto tocar piano. Ih, peraí, o Indiana Jones tá voltando. Peraí, olha lá, ele tá voltando. Crianças, o que, é que vocês fizeram aqui? Eu não falei pra vocês ficarem quietos. Ah, se fuder. Me respeite, menino. Eu acabei de salvar a sua vida. Ah, salvou porque quis. Ninguém pediu. Fala no cu. Vem cá, tio. Manda essa loura gostosa botar os peitos pra fora aí. Não tem uma foto dela com os peitos pra fora no Google, pô. Já vi que não dá pra segurar vocês aqui. Então vamos logo pra aldeia. Eu vou ver meu pai? Vou ver minha mãe? Depende, vocês já não comeram um outro, talvez. Caralho! Esse Indiana Jones é muito preconceituoso. É, voltei, véi, filha da puta. Tu me largou naquela porra daquele presídio. Eu vou tocar o terror nessa merda agora. Cadê aquela pedra? Me dá aquela pedra aí. Eu vou dar, quebrar aquela pedra em três. Eu vou fazer uma pedra pombo pra limpar meu pé. Doutor Jones, doutor Jones. Diga, baixinho. Você comeu a mulher? Baixinho, nós não estamos mais nos anos 40. Hoje tem uma coisa chamada internet. Vai lá e procura por sexo. Vai mudar a sua vida. Muito engraçado, Dr. Jones. Muito engraçado. O Miotti é um cara que dá volta. Ele é tão ruim que dá volta. E assim os nossos três amigos voltam para a aldeia felizes e contentes. E quanto à loira, produção, está certo isso aqui? Ah, muito bem. Já quanto à loira, ela foi vista tomando banho no rio com um elefante. E se você não entendeu mais este glorioso audiodrama de mais uma produção Jurassicast, não se preocupe. Você é normal. E olha só, interneticos, nós temos um convidado mais do que especial hoje. Mas eu quero, antes de eu anunciar esse convidado, eu quero fazer alguns comentários sobre esse convidado. O cara é de anunciá-lo que ele é um tremendo de um filho da puta, que é a segunda vez que ele já está aqui. Ele não me chamou pra fazer um porra de um papo de gordo. Fica com o argumento de que grava com as pessoas do papo de gordo hoje e só publica daqui a 2 anos, esperando a pessoa eventualmente morrer pra um negócio dar mais. Olha, o último programa que fulano de tal gravou e tal. Safado, safado. Está aqui conosco o Dudu Salles, lá do Papo de Gordo. Seja bem-vindo, meu querido. Foda-se. Vou pegar Indiana... uma água ali, rapidinho. Tá, vai lá, pega lá. Profissionalismo zero, né? Botar a porra da garrafa do lado. O filho da puta na cozinha, cara. Eu gravo da cozinha ainda, não? Gravo. Eu queria, por favor, abrir um momento pra dar uma salva de palmas. Uma salva de palmas, por favor. Quem foi editar esta merda? Uma salva de palmas aí para Miotti, que conseguiu achar as tetas de Kate Capshaw. Como muito, é? Muito obrigado, meu. Pera aí. Olha aí. Parou tudo agora. Estou clicando. Isso estou pensa clicando. Com caralho. O Miotti é o... Eu tô igual... Saber procurar, pô. Tem que saber procurar. O Miotti é o cara, bicho. Essa é quando a parada envolve sexo. Quando a parada envolve clits. Cara, o Miotti é o cara. Eu estou vendo aí, vou dar uma mijada, já vem. Olha, ele vai dar... tá vai, bom. Vai mijar sim. Vai mijar muito ainda agora. Olha, peitão. Tá comendo bem, o Steve? Tá comendo bem, Steve. Ele é casado com ela até hoje, não? É, até hoje. Tô vendo fotos recentes dela aqui, do Oscar 2012. Puta, ela tá uma coroa enxuta ainda, viu? Dá boa. Pegava fácil ainda. Dá um caldo, velho. Dá um caldo maneiro. Mulher do Spielberg, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Inclusive, o Spielberg diz que a melhor coisa que saiu do Indiana Jones e o Tempo da Perdição foi ele ter conhecido ela, cara. Ah, eles não eram casados nessa época, então? Não, não. Ele se conheceu lá, cara. Se conheceram na filmagem. Aí ele viu ela de camiseta molhada. É, aí até aí, todo mundo ia querer casar com ela nesse contexto. Uma curiosidade sobre o principal líder aí, o cara sem sobrancelha, como você diz. O Pocatelha indiano aí. É o que tem cabelo da metade da cabeça pra trás. Isso, e comprido. E branco como algodão. Ele não falava uma palavra de inglês, cara. Esse cara, as frases que ele fala em inglês, se você prestar atenção, são todas pausadas. Ele fala um pouquinho e pausa, fala outro pouquinho e pausa, fala outro pouquinho e pausa. O que que acontece? O Spielberg falava o que ele tinha que falar, o cara repetia. O Spielberg falava e ele repetia. O Spielberg falava e ele repetia. E foi assim que eles fizeram a cena, cara. Porque o cara não falava inglês. Então ele falava... Era tipo eu e agora o Miotti. Vamos lá, Miotti. Eu falo e você repete. Peraí que essa eu vou me esticar pra ouvir. Deixa eu pegar uma série aqui de... Eu vou falar em inglês e o Miotti vai repetir na língua do cara, hein? Na língua do cara, conhecida como inglês. We pray to Shiva. We pray to Shiva. Olha aí. To help us find the stone. To help us find the stone. Nossa, é um russo, né, velho? Eu não sei porque que tu não tá no quarto filme, velho. It was Shiva who made you fall from sky. It was Shiva who made... Os aqui do sky. Que so pariu, you will go. So you go. To Pankot Palace. To Pankot Palace. And find Shiva Linga. And find Shiva a Linga. And bring back to us. And bring back to us. Bring back to us. Agora vamos lá, Miotti, comigo. O jardineiro é Jesus. Acho engraçado essa cena do chinês quando ele fala, quando ele aponta pros pilotos das linhas aéreas dele lá, que ele só acena, e o cara, ih, velho, o chefe acenou, sabe o que significa? E o cara, sei o quê? Bota pra fuder geral. O cara não fala, ó, joga ele no mar e tal, né? Joga ele na montanha, né, velho? Joga na montanha. Pelo olhar, o cara já sabe. Ei, tu entendeu, né? Não, entendi, entendi. E o locutor é o Leonel Abrantes. Que locutor é esse? Pois é, que locutor é esse? Eu não sei, aí, mas... vocês botaram aqui, eu falei. Não, tá no não é leitor de placa, não? Ah, deve ser. Lauchê Cargas Aéreas, deve ser ele. Ah, é ele. Nossa, o cara tira, ganhou, né? Pra falar Lauchê Cargas Aéreas. A gente apoia a dublagem, mas, pô, botar o nome do cara que lê as placas também, puta que pariu, né? Sei lá, se você quiser, põe aí. Bota o que eu acabei de achar aqui no YouTube a cena do The Necro no tempo da perdição, só pra poder... Ver se eu consigo reconhecer ele dessa vez. Tá duvidando, bicho? Não fala fodamente, não. Puta, eu tô duvidando fodamente. Não tô duvidando pouco, tô duvidando fodamente, não é pouco, não. Com vigor, né, velho? Quem são as... Quais são as cenas favoritas de vocês? Vamos lá, vamos primeiro pro convidado. Fala aí, ô gordo. Qual é o primeiro? Qual é o que você mais gosta? Sim, você falando fala aí, ô gordo, é no mínimo irônico, né? Mas por quê? Eu não entendo. Eu chamo os outros de gordo, o nego me chama de irônico, eu não entendo, não sou gordo. Ô, Dudu, ele acha que ele não é gordo, velho. Eu não acho, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza que você é gordo pra caralho. Assim, eu vi vídeos, entendeu? Eu vi vídeos. É. Não, eu encontro esse cara pessoalmente, velho. Porra. Eu acho que você é gordo. Talvez sua mãe nunca tenha lhe dito isso, mas eu acho que você é gordo. Você se enquadra na categoria. É, Bruno, qual a sua cena favorita? Ou suas cenas favoritas? Acabou, ou, Dudu? Tem mais alguma que você quer estar? Não, acabou. Vou deixar as pessoas falarem, eu vou falar todas, porra. É verdade, então fica quietinho. Então, tá sendo roxo, viu, Dudu? Pois é, eu tô fazendo... Cala a boca. Eu estou sendo humilde, eu estou sendo humilde. Cala a boca, eu tô certo. Cara, eles são um clube da Luluzinha, né, cara? Junta eles, o Spielberg, o George Lucas e o John Williams, quando vão na festinhas, eles se isolam, ficam conversando ali, eles três, entendeu? Aí chega o Coppola, aí eles dão uma mudada de assunto, mas depois... Aí o Coppola insiste, eles, tipo, deixam o assunto cair... Aí dá aquele silêncio, a Coppola, galera, eu vou ali pegar mais refrigerante e tal. Aí ele sai e os caras começam, ih, você viu, botei uma referência do seu filme, cara, amigo. Botei um filme da sua referência, amigo. Aí o John Williams, ah, eu tô doido pra fazer um tema dessa conversa. Então vai lá, Dudu, dá o seu recado aí, cara. Eu acabei interrompendo com gracinha. Então tá, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É super divertido ir aqui no Jurassic Cast falar sobre cinema, um assunto que eu não entendo porra nenhuma, mas que eu adoro falar ainda assim. Mas como eu já sei que não precisa saber de cinema pra participar daqui, então tá valendo, né? E onde é que o pessoal te acha, Dudu? As pessoas me acham em São Paulo, eu moro no bairro de... Não. papodegordo.com.br. Essa foi sem graça pra caralho. Caralho, olha que eu entendo de piada sem graça, hein, porra. É, essa foi tão ruim, mas tão ruim que eu vou até refazer. As pessoas me acham no papodegordo.com.br. Lá temos um podcast quinzenal que não é tão engraçado quanto o Jurassic Cast, que nós não temos também nenhum tipo de conteúdo relevante pra falar. Mas ainda assim, eu chamo vocês a escutar. Presam por lá, escutem. Deem uma chance de ouvir um bando de gordo falando sobre qualquer coisa. Porque afinal de contas, isso não acontece no Jurassic Cast, não. Né? Aqui só tem dois gordos. Miotti é aprendiz. Padawan. Não, o Miotti é gordo. É porque ele do nosso lado, ele emagrece. É verdade. Mas o Miotti, ele já tá usando calça jeans strass. Pra mim, padrão de gordice. Oh, o Dudu já me viu ao vivo, sou gordo, Dudu? O único que eu conheci aqui pessoalmente foi o Miotti. O Miotti, ele tem potencial, ele não é gordo. Ele tá rotundo, não, ele tem o Miotti hoje eu percebi que ele tá ficando rotundo. Ele tá ficando meio... O Miotti, ele não tá gordo, mas sabe quando ele tá gordo, mas a pele tá tentando fazer com que ele não fique. Então ele fica aquela coisa socada no abdômen. Né, Miotti? Uhum. O Miotti é o pateta do Jurassic Cast, né, cara? Não, mas ele falou até bem mais hoje do que na primeira vez que eu gravei com vocês. Mas isso é um desafio aos hosts da internet que eu faço. Faça o Miotti falar como eu faço. Aí eu quero ver. O nego não faz. Não tira. A gente tira leite de pedra do Miotti, não é, Miotti? Tu tira leite de pedra do Miotti? Sério? É, ele gosta do meu leite. Toma aí. Olha, Miotti, depois de um ano e meio do Jurassic Cast, você conseguiu me trollar. Essa vai pros extras, velho. Essa eu tenho que admitir. Não tenho resposta. Mas eu concordo com o Eduardo Salles. Realmente, papo de gordo tem a menor graça comparado ao Jurassic Cast. Filha da puta. Inclusive, a minha mulher não ouve o Papo de Gordo, mas ouve o Jurassic Cast. Não, Dudu, vou te dizer que eu escuto todo o programa seu, viu? Tá no meu feed. Tá ligado, meu. Eu te agradeço, esperando saber que alguém eu aqui escuta. Eu baixo por tá pena pra ajudar nos downloads, mas escutar eu escuto, não. Escutar essa merda eu não escuto, não. Chato pra caralho. Por isso que eu percebi. Agora eu entendi porque a gente parou de ter 45 downloads, tem 46. Agora baixo, eu sei baixo o iTunes, baixa. Baixou, dou Ctrl Del, não, como é que é Shift Del, pra não ir nem pra lixeira. Ai, caceta. Anything.